Vamos lá então, gente. É sobre o que o tema mesmo, que eu não... Só um pouquinho. Nossa. Só um pouquinho, vai me tirar, ó. Só um pouquinho, peraí. É uma vez a chamada. Beleza. Pronto. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, alisando o pelinho do cozinho, Eduardo Filhote. Ai, meu Deus. Depila, pô. Coceira. Né? Aproveitando essa deixa, Team Blue, você sabe por que, que o cozinho comia com o rabo? Porque ele... não sei. Porque ele não podia tirar o rabo pra comer. Ai, pra quem não ouviu o cast 42, agora tá boiando mais do que o Flávio na banheira da casa dele agora. Pô, se tivesse banheiro em casa... Junto aqui também, Flávio Azevedo! Fala, galera, e vamos falar dos animais que tomam conta dos animais, né? Caraca! Olha aí! Na verdade, são os nossos donos, né, cara? Somos apenas escravos. Isso aí. Sim, com certeza. Junto aqui também, Fernando 3D! Fala, galera, vamos falar aí do cão arrependido. 42 vezes. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas. Caraca. E hoje, pessoal, uma convidada muito especial, mais uma vez aqui na Velha Máquina, ela, Fabi, lá direto do Pírulas de Beleza. Olá, pessoal, obrigada pelo convite. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos spoilers que a gente larga nas redes sociais ou até mesmo no post desse cast, hoje nós vamos falar sobre os massacotes. O que são os massacotes? De acordo aí com o Chaves, são os nossos bichinhos de estimação. Aquelas... Mascote. Massacote. Como é que é? Massacote. E como é que eu falei? Massacote. Não, tá ao contrário. Ih, já vai começar. Chaves. Os caras querem fazer piada e não sabem. Aí, ó, aí que dá, aí que dá. São aqueles bichinhos, né, que a gente ama tanto, mas infelizmente a gente vai falar daqueles que já se foram, né? Porque essas pragas duram pouco e deixam a gente morrendo de saudade com tristeza no coração. Coitados, bichinhos. Porém, antes nós vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? Então, tipo, é isso aí, galera. Se você tá aí em casa, tranquilo, lá no seu notebook, o seu gatinho ou o seu cachorrinho te deu uma folguinha, então aproveita e encontra a gente lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupinho, que é o facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o seu negócio é postar muitas fotos desses arrombadinhos fofos do caralho, você pode encontrar aí. Você pode compartilhar essas fotinhas com a gente lá no nosso Instagram. É só você seguir lá o MachineCast. E não se esqueça que quando os nossos bichinhos nos deixam livres dos nossos momentos de escravidão, a gente tá lá no nosso Telegram. Então se junta com a gente lá, enquanto eles ainda não dominaram essa rede. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E a indicação vai pra quem hoje, Flávio? A indicação, nada mais justo no temático, é pro atendente da loja de pet shop, não é não? Ou pro veterinário. Justo. Veterinário, entendeu? Então você vai chegar lá pra você comprar sua ração, aquela caminha acolchoada pro cachorro destruir. Você vai lá e oferece o cash em troca de um descontinho, pô. Ou vai destruir dois dias mesmo? É, não, ou pô. Aquela caminha, né, que você pede pra botar numa caixa, você embala, chega em casa, abre a caixa, tira a caminha, bota do lado, o gato vai deitar dentro da caixa. Dentro da caixa. É. Exatamente. Então tá, dados os nossos recadinhos, vamos então nos preparar para falar dos nossos bichinhos, certo? Então... vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Agora vamos começar a falar dos nossos animaizinhos aí. Porém, antes, vamos tirar uns minutinhos aqui pra falar dos nossos bichinhos atuais, né? Aquelas coisinhas fofas e queridas e maravilhosas. Eu já vou chegar dizendo pra vocês o seguinte, gente, eu só não tenho mais animais porque realmente eu não tenho condições de espaço e local pra poder ter. Porque se eu tivesse, se eu ganhasse na Mega Sena hoje... Puta que pariu, cara. A cada esquina que eu ia, juntava aquele bichinho da rua e levava pra casa. Você criava um abrigo também de animais. Ah, eu sou igual. Fantástico. Certeza. Fantástico. Certeza. Porra, eu vou falando com os bichos tudo quando eu tô andando na rua, cara. Flávio, tu sai andando com os... falando com os bichos na rua? Falando com os bichos tudo. Caraca. Faço os gatos. Edu, no Rio de Janeiro, você pro hospício ainda. Se eles te pegam, né, enviando coisa pro Rio de Janeiro, tu tá ferrado, Edu. Ô Flávio, coisa importante aqui agora. Eles te respondem? Claro que respondem. Então, porra, gente, podemos chamar aqui então já um psiquiatra, um especialista aí em assuntos mentais, porque o negócio é o seguinte: se você fala com os animais, ok. Todos nós falamos com os nossos bichinhos ali e tal, principalmente quando eles aprontam alguma coisa que a gente solta o berro em cima deles. Agora, se você fala com o seu bichinho e o seu bichinho te responde, claro. Aí, meu amigo, a alguma loucura já errada, tá tomando não, conta. É, não, mas é o, é o carregamento que vem de Minas, entendeu? É tão bom que chega ao ponto de eu falar com os bichos. E os caraca! Bichos, ele é o Ace Ventura. Não, é o Dolittle. Doutor Dolittle. Ah, o Dolittle também. Dolittle, é verdade. Olha só, algo de errado não está certo. É. Mas voltando pros bichinhos, eu vou começar aqui por mim. Eu tenho uma. No caso, a gente tem aqui em casa uma cachorrinha, né? Ela é uma linguicinha mini, ou seja, daquela menorzinha que tem. É um mini Doberman, né? Pega um Doberman, corta as pernas e encurta um pouquinho. Né? E aí é aquela linguicinha. No caso, eu acho que é salsicha, porque a salsicha é menor que a linguiça, enfim. Né? Vocês entenderam. Aqueles cachorrinhos que eles chamavam de cofap. Isso, só que é bem menor, né, Edu? Eles fizeram umas experiências genéticas e deixaram o bichinho bem pequenininho. Ou seja, um filhote de cofap das antigas, dos anos 90, já é a fase adulta dessa que eu tenho, entendeu? Caramba, velho. O nome dela é igual o pinte rato lá. Exatamente. O nome dela é Lily. Mas a gente chama ela de várias coisas. Menos Lily. A gente chama ela de Xindorinha. Nossa senhora. Eu chamo ela de Xindorinha. A Starhead chama ela de Carolina. Nossa. Porque, não me perguntem por que, que eu não faço ideia por que, que a gente chama a cadela desses nomes. Carolina, Xindorinha, não lembro mais. Tem mais uma penca de apelido. Mas o clássico é chegar em casa e aí ela chega, eu abro a porta, ela já começa a pular e chorar e coisa, aí eu digo, ah, meu amorzinho, papai chegou, e ela pula, eu digo, ah, meu amor, aí eu viro pra estrada e falo, oi. É bem assim, a relação aqui em casa é assim. Ai, eu achava que você tinha, era uma poodle, cara. Aí, aí ela fala assim, não fale com este animal. Aí tu responde, ela fala, não, eu tô falando com a cachorra. Pô. Isso, é. Porra, Edu, eu sei que tu há pouco tempo teve, infelizmente, um momento triste com os teus animaizinhos aí. Nós gostávamos muito, todos os ouvintes sabem que tu tinha aí vários gatos, né? O Shun, o Shiryu, o Yoga. Inclusive o Shun e o Yoga dormiam juntos, bem juntinhos, né? Mas aí, infelizmente, aí por aquela outra parte das pessoas que a gente não gosta, né? Eles vieram aí a falecer. Um deles, se não me engano, só o Shun. Só o Shun. Mas atualmente, como é que tá a bicharada aí? Pois é, cara, a gente ficou com medo na outra casa que a gente morava, dos outros gatinhos terem o mesmo destino. Então a gente arrumou lares adotivos pros gatinhos, onde eles... Até, e eles estão bem. O pessoal de vez em quando mandou umas fotinhas deles. Ah, que bom. Aí a gente ficou um tempinho sem bichinhos, até que um dia o Rodrigo chegou aqui em casa com um cachorrinho, cara. Olha... Agora a gente tem um diabo da Tasmânia, como diz a Fabi aqui em forma canídia. Porque, apesar dele chamar Lipe, o nome mais chamado dele é peste, demônio, desgrama, atentado. É, capeta, criatura, é, infeliz. Que, o bichinho que é um terremoto, rapaz. É um furacão Katrina dentro de casa. Você entra no banheiro pra tomar banho e a casa tá arrumada. Você sai do banho, parece que passa um tornado dentro de casa. Mas é assim mesmo. É, ui. E não fica nada no lugar, rapaz. Não. Nada. Já foi uns 5 chinelos embora. Já foi um edredom embora. Nossa. Caraca. A minha tinha colchão a gente teve que... A minha tinha costume de roer as pés da cadeira. Ah, a mesinha de centro aqui, eu não sei o que ele conseguiu fazer, que ele conseguiu entortar a mesa do pé de centro. Caraca. O pé da mesa de centro aqui, na verdade, tá tudo ruído. Caramba. A única coisa até agora é que, graças a Deus, ele não pegou pra roer nem nada, nem comer nada, é papel. Seja o jornal que fica perto do tapetinho, seja livro, esses negócios, ele nunca pegou pra roer. Jogos, não. Jogo, esses negócios, não fica ao alcance não, cara. Fica bem acima aqui. Não tem nem como ele chegar perto. Controle. Deixa Não, também fica bem alto aqui também. Eu tomo cuidado pra não ficar nada ao alcance dele. Aqui. Imagina. Chega em casa, sem um controle de Play 4. Porra. Imagina. Rapaz, mas de vez em quando eu esqueço em cima da mesinha de centro a garrafinha de água... Ou então o caneta, né? O bloquinho de caneta, assim, eu deixo o bloquinho e a caneta. O bloquinho ele não mexe. Mas a caneta já foi umas 4 embora. Já perdi Nossa. Duas garrafinhas porque ele mordeu a garrafinha, furou. Nossa. É terrível, rapaz. Imagina. E é aqueles tipo naniquinho de vira-lata, sabe? Sim. Parece mestiço de um monte de raça pequena. Sim. Atualmente ele não cresceu. Tem mais. Atualmente não existe mais vira-lata, Edu. Agora é fura-saco. É fura-saco? Então, ele é um fura-saco de raças pequenas. Sabe? Uma lata. Pra quem não sabe a origem do nome, ó, é muito óbvio, é exatamente como diz o nome. Vira-lata porque antigamente eram latas de lixo, né? E os cachorros viravam. Hoje em dia é saco verdade. De lixo, então eles furam os sacos de lixo. Enfim. É verdade. É meu rasga-saco aqui, coitado, deve estar mais ou menos adolescente agora, porque como a gente achou ele da rua, uma amiga do Rodrigo salvou ele de uma enchente. Caraca. Ele com um irmãozinho. Aí o Rodrigo tava lá na hora, tava, né, a moça tava lá, na casa dessa amiga do Rodrigo, aí mostrou foto pra ele tudo, e ele ficou encantado com ele, trouxe ele pra casa. Olha aí. Mas ele não deve passar dos 40 centímetros aqui de altura, rapaz. Porra. Flávio, eu sei que... Quando tu trabalhava na ferragem do teu pai, tu ficava alimentando... Ferragem. Hã? Ferragem, mercearia, pô. Desculpa, é que aqui no Rio Grande do Sul, o nome desse estabelecimento é ferragem. Ah, é? É. Pensei, porra, ferragem era de material de construção, essas coisas. Sei Não, lá. Material de construção... Material de construção aqui é madeireira. Ah, tá. Ferragem é onde vende, por exemplo, prego, alicate, parafuso, martelo, essas coisas. Toma. Não, aquele lá não vendia, não. Lá era um mini mercado, pô. Vendia arroz, pô, feijão. Eu achava que era uma ferragem, pô. Pelo que tu dizia que vendia lá. Vendia arroz? Ah, arroz, é. Então era um armazém, pô. É, o armazém, é aqueles armazéns de antigamente que você achava de um tubo. De bolinha de gude a feijão, você achava no armazém. É. Ah, ok. Então tá, enfim. Então lá, o boteco do teu pai lá? É, isso aí. E aí tu a birosca. Tu meio que... É, a birosca, o bulicho. Tu meio que cuidava dos bichinhos, às vezes os bichinhos apareciam lá, eu lembro que tu mandava fotinho e dizia assim, olha só, tadinho, tá magrinho, tá morrendo de fome, tu ia lá e botava uma raçãozinha, uma aguinha, coisa assim, não era? Aham, botava. Eu tinha já os gatos certa, a hora certa, já sabia a hora que eu ia fechar a loja. Quando chegava perto da hora de eu fechar a loja, a gente começava a aglomerar nos cantinhos já, esperando que eu botava a ração e a água já certo já pra eles. Olha só, viu por que faliu o armazém do teu pai? Tá vendo? Gastei dinheiro com... E aqui em casa tem uma cachorra que a gente foi numa feira de adoção. Uhum. Foi um ano depois da outra bichinha do outro cachorrinho que eu tive. A gente foi, adotou ela numa feira de adoção. Foi até maneira a história que tava falando no rádio direto dessa feira de adoção. Aí a minha mãe tava desencanada, assim, ah, eu não quero mais bicho, não sei o quê. Aí do nada ela falou, Flávio, se arruma que a gente vai lá no shopping ver essa feira de adoção. Aí fui eu, fui minha sobrinha, que na época tinha 6 anos, e a minha cunhada, né? Aí quando a gente chegou lá pra ver o cachorro, a minha sobrinha de 6 anos, olha a lucidez dela, não é fanfic, não. Ela chegou assim pra minha mãe e falou, vó, não é a gente que escolhe o bicho, não, é o bicho que escolhe a gente. Ai, que lindo. Aí a gente viu a cachorra que tá com a gente agora, a Duda, e a gente adotou ela pra fazer 3 anos com a gente, em junho, mais ou menos. Olha só. Legal, legal. E aqui também tem a gata da mercearia, porque na época tinha uma gata. Como é que é? É uma moça que trabalha na mercearia? Não, não, é a gatinha. Ah, é uma gatinha. É. Ela ficava lá, ela era da loja, entendeu? Quando meu pai pegou a mercearia, ela já tava lá, entendeu? Ah, só que quando meu pai passou o ponto, a mulher falou assim, ó, vê o que você vai fazer com a gata, porque eu não gosto de bicho aqui, não. Eita. Aí meu pai falou, pô, não vou abandonar, e trouxe pra casa. Aí ela fica aqui também com a gente. Olha só, que legal, que bom. Fernando, e aí, Fernando, como é que tá os bichinhos aí, tirando tu? Como é que é? Não entendi o que você quis dizer com isso aí. O que tá querendo dizer com esse negócio? Vamos deixar pra lá. Como é que tá os bichinhos de estimação aí? Ah, tá, não. Então, beleza. Então, hoje eu tenho uma cachorra, chama Maggie. Ela tem 2 anos. E até que ela não destrói muita coisa, não, cara. A gente conseguiu adestrar ela de pequenininha, né? A minha esposa ganhou da mãe dela. E a gente foi adestrando direitinho pra ela fazer as necessidades no banheiro. Então, tipo, negócio de comer papel, puxar essas coisas. Carga, só se der. Não, oh, quem dera. Ô, oh, quem dera, bicho. Você vê o estrago que ela faz no banheiro, você nem imagina. Aí, porque tu não viu o Flávio ainda. Porra. Ou eu na frente da locadora. Então deixa quieto. O estrago dela é pequeno, então deixa quieto. Mas é de boa, cara. Ela não. Ela é super amorosa, assim. Ela, apesar de ela ter quase 2 anos, ela já é bem grande, cara. Então a gente pegou ela pensando que era. Ah, não, é pequenininha, não cresce. Eu, não cresce, não, que, imagina. Não, pode levar, isso aí não cresce. Não, tá, não, não. Só vira um cresceu, Scooby-Doo ela... depois. É, então, mas ela é super amorosa, cara. Ela não. Tem um apego muito grande com a minha esposa, né, cara? Minha esposa gosta demais de bichos, então. É, a gente já sabe, teve chinchila, sabe, teve. Né? Não, maldito mesmo. Então, a gente já teve chinchila, teve passarinho, né? Sabiá. E alguns outros pássaros. Não, passarinho, passarinho não concordo. Passarinho. E eu tô. Nasce pra viver livre. Então, não, sim, tinha... né? Mas. Então, mas essa sabiá que a gente tinha, ela caiu do ninho. Aí ela machucou a pata e perdeu a patinha. Pô, que dó. Então, pra ela não deixar ela morrer lá no mato, a gente pegou ela e cuidou dela. Ah, bom, aí sim, tudo bem. Aí a gente cuidou dela até ela ficar velhinha e morreu, entendeu? Pô. Mas tirando isso, não. O bicho também, pássaro pra mim, é solto também. Ah, então a gente tem esse costume. Eu tô pra pegar um gato aí, mas por enquanto... Tô evitando. Por enquanto ele não te dá bola, né? É, sabe? tu manda mensagem e não demora a responder. É, porque tipo assim... Então, é porque tipo assim... Visualiza, não responde. Só fica azulzinho lá, nem dá um oi, nem nada. Força, caralho. É porque igual o Bruno falou, eu tive gato, onde eu moro agora, na casa da minha mãe, a gente teve um gato, a gente pegou muito apego, cara. E minha mãe entrou em depressão quando o gato morreu, porque nossa, o vizinho matou o gato. Nossa. Ai. Entendeu? Então, tipo, a gente demorou muito pra pegar outro bicho. Até um dia que eu peguei um cachorrinho da rua aqui mesmo, apareceu, eu peguei, minha mãe pegou maior apego com ele e tal, mas é difícil, porque que nem o Bruno falou, a gente pega um carinho pelo bicho assim, e aí... Essa cara, porra, essa merda, morre rápido. Não, a minha esposa, a gente tinha um chinchila. Cara, quando ela morreu, parecia que tinha acabado o mundo pra minha esposa, cara. Imagina, esse bicho dura 2 semanas. Não, mano. Sabe, o bicho ficou doente, levamos no veterinário. Aí ele teve que fazer uma cirurgia por causa do dente que tava... Não sei o que que era, inflamou. Cara, sei que... Aí não deu jeito, ela acabou morrendo, meu, foi um sofrimento. Aí hoje a gente tem essa cachorrinha, a Maggie aí, e tá aí fazendo alegria aí. Olha aí, que legal. Fabi, descarrega, Fabi. Fala aí de todos os teus gatos, menos do Léo, por favor. Ninguém quer saber. É o Edu que é sabe. Opa! O Edu quem é, né, Edu? Opa! Olha aí. Rodrigo já tem um gatão dele lá. É uma pantera negra. Ui! O meu é uma super pantera negra, né? Olha o que tá falando. Eu não quis dizer nada, mas deixa pra lá, vai lá. Então, aí eu vou falar de uma pantera negra e uma pantera malhada que eu tenho aqui em casa. Eu tenho o Oliver, que já é meu velho, ele já vai fazer 7 anos. Caraca, já. 7 anos. Eu já falei dele aqui já no podcast já. E já falei dele também de outros podcasts já. Também, inclusive um que eu já gravei no portal que eu estava, já falei dele. Ah, inclusive, Fabi, foi nesse cast que eu te conheci, te ouvi pela primeira vez. Foi? Dos animais de estimação, tava tu, Douglas. Isso. E se não me engano, tava a esposa do Douglas, né? Não lembro agora. Não. Tinha duas moças que tava falando dos animais. Era tu lembro. E outra, não me lembro quem é, mas enfim, eu acho que talvez era a Karen, talvez, não lembro. Pode ser. Acho que era a Karen. Pode ser, aham. Uhum. Foi o primeiro cast que eu te ouvi, porque foi um dos primeiros que eu ouvi do Conversa Nerd Geek foi esse dos animais de estimação. Mas bacana. Então, e eu falei do Oliver lá, que eu tinha pego ele há pouco tempo, tinha acho que um ou dois anos que eu tinha pego ele na época. E eu achei ele na rua, ele e o irmão, e ele era muito... O irmão era mais apegado a ele que ele é o irmão. E quando eu mudei pra cá, que eu mudei de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, pra Praia Grande, litoral de São Paulo, o Léo que trouxe 3 gatos dentro de um carro. Você imagina, são 800 quilômetros. Caraca! Acho que foi 12 ou 14 horas de viagem. Coitado do bicho. Mas vieram, não, falei assim, filho, dá um sosseguinho nele, deu um sosseguinho, mas mesmo assim, o Oliver disse que foi o que deu mais trabalho. Imagina, os bichos trancados dentro do carro. Estavam dentro da caixa de transporte, né? Ah. Ele tava com o irmão, porque se separasse do irmão, o Peter, né, que era o irmão dele, ele sentia muito. Sim. Então, ele foi em uma caixa de transporte maior, ele e o irmão, e a Mimi foi sozinha na dela. Entendi. Mas trouxe. Mas aí, aqui, eles não se adaptaram e o Peter e a Mimi morreram. Caraca, olha só. Não adianta, não se adaptaram, eles não gostaram, eles ficaram doentes e morreram. Poxa, que triste. Mas aí agora eu mudei aqui pro apartamento e eu achei a Judy. E a Judy, ela estava dentro da calota do pneu do porteiro. Ela entrou lá e teve que abrir tudo e tiraram ela. Aí ela estava cheia de graxa, lama, tudo. Nossa. Falei assim, eu vou levar essa porqueira. Aí eu levei aqui, cuidei tudo. Até eu tirei a foto, tem tudo no meu Instagram. Tudo que ela faz, eu ponho. E, gente, ela é o demônio. Ela é um demônio. Eu chamo de terremoto. Eu já chamei de Brumadinho. Que ela é terrível. Tudo que ela faz, ela é um desastre. Um desastre. Você não sabe. Hoje ela já aprontou. Ela apronta todo dia. Todo dia ela apronta uma. Ele falou do papel, que o cachorro dele não come papel. Ela come todos os papéis higiênicos. Que bobeou, isso, gente. Bobeou, Lacom. Papel higiênico é mais barato que ração, não é? Então tá bom. Não, mas assim, não, ela come assim, no sentido que ela desfia o papel higiênico todinho e ela espalha pela casa. Jesus. Fica tudo levado. Entendeu? Porque, bom que ela faz cocô, a bunda dela já sai limpa já. É sai empacotada. É. Aí ela cisma com terra. Não pode ter planta dentro de casa. Nossa. Que ela cavoca a planta, ela arranca a planta todinha, ela cavoca toda, ela fica toda cheia de terra. Ela olha pra mim com uma cara de safada, desgraçada, falou assim: mamãe, consegui o que eu queria. E ela rola na terra ainda. Ela é muito vagabunda, velho. Muito. Ai, ai, ai, ai, ai. Não, pior que você não sabe o que ela aprontou semana passada. Ela pegou 2 quilos de açúcar, rasgou o saco, espalhou pela sala todinha, porque eu deixei em cima da mesa da... E ainda ficou com diabetes ainda. Não, você não sabe. E ainda o vagabundo velho ficou mijando no açúcar todo. Eu só tava procurando meu gatinho. Que gato? Um que tem 4 patas. Ah, não diga. É, não é mesmo, Chaves? Ele tem 4 patas, né? É, mas não é gato, é mascote. Mascote. Isso. Certo, pessoal, então agora vamos começar a falar aí dos nossos queridos bichinhos de infância. E nada melhor, né, pra começar aqui do que um sorteio honesto, apenas pra gente ver quem é que vai começar falando aqui. Vamos lá, olha aí, rodou o peão, olha aí. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... A convidada. Eu, posso falar? Pode falar, fala aí. Então, de infância, assim, eu tive a mesma coisa, eu não sei quem falou que a mãe ficou depressiva. Ah, foi o Fernando. Foi a minha mãe, foi então, eu. Então, mas pra mim foi assim, foi uma situação horrorosa que aconteceu. É, minha mãe, antes de eu nascer, ela tinha um gato. Então, o gato, minha mãe falou que quando tava grávida de mim, ele dormia em cima da barriga. Então, ele durou até os meus 3 anos. Por quê? Era pra ele ter durado mais. Porque o vizinho achou que ele era apetitoso e comeu. Oi? Nossa senhora. Oi? Sim. Rapaz. Sim. O vizinho achou legal comer o gato. Não, mas peraí. É tipo lá os terras secas lá do livro aquele, do cachorro? Sim, sim. Sim, o Vidas Secas. Lá, o baleia, ele virou baleia. Tu tá de sacanagem. É porque, assim, não é que eu seja preconceituosa, mas é comum em certas partes, da, não no litoral, aquelas partes das capitais, na parte mais do sertão, eles comem qualquer coisa que se mova. Entendeu? Então, muitos nordestinos, isso os próprios me falavam, tá? Que eles gostavam de comer gato, aquele gato rajado. Sim. Porque dizem que o gato rajado, a carne é mamacia. Que horror. Caramba! Entendeu? Porque meu pai... De comer gato. É isso, que nem a Fabi falou, não é questão de preconceito, não é, isso não, nem vem ao Mas caso, é porque cultural, não tem nada a ver. Porque assim, sim. Gente, se pode comer praticamente tudo que existe no mundo. Não existe, eu acho que um animal assim, que não se possa comer. A gente não só come. O pacu. A gente, nós não comemos, inclusive eu acho que no Brasil é proibido por lei alguns animais de se comer. Cão, cachorro, cavalo, se não me engano, existe licença especial por causa de exportação de carne de cavalo para alguns países. Mas no Brasil não é permitido. Mas é bem comum. Animal considerado doméstico não pode ser comercializado. Não pode ser comercializado carne, cara. Não pode. Então, eu acho que não muitos anos atrás, é bem comum até, acho, inclusive. Então, aí o cara comeu, entendeu? E o filho desse senhor comeu, trabalhava com a minha mãe. E ele contou, ele falou que não comeu, porque ele sabia que era o gato, entendeu? Mas na hora, quando ele chegou, já tinham feito o gato. E disse que o cara contou as gargalhadas, entendeu? Que tinha pego o gato da vizinha pra comer. E ele... É, aí ele contou pra minha mãe, minha mãe ficou horrorizada. Imagina. Porque é óbvio, ele contou, porque minha mãe tava procurando o gato, né? Sim. Aí ele contou, falou, ó, você não procura mais porque meu pai comeu, né? Ele até contou, isso minha mãe me conta, né? E eu me lembro que toda a minha infância, minha mãe não quis mais bicho. Ah, lógico. De jeito nenhum, ela não quis. Eu me lembro que quando ela foi pegar, eu tinha já 13 anos, acho que uns 10 anos que minha mãe não quis. Minha mãe pegou um passarinho que, do mesmo jeito que ele falou, foi um passarinho que não é que ele caiu e tal. Ele era de cativeiro. Ah. Meu pai ganhou. Entendeu? Era um canário da terra. Ele ganhou esse passarinho de um cara que ele fez um trabalho, que meu pai era eletricista. Ele fez um trabalho na casa dessa pessoa e ele deu um passarinho pro meu pai. Então ele viveu muitos anos esse passarinho, né? Aí foi o primeiro que minha mãe, que a gente teve. Depois aí começou, minha mãe achou bonitinho, acostumou, abriu a porteira e veio, né? Aí veio o cachorro, aí veio o gato. 500 mil gatos, já tive 12 gatos dentro de casa. Eita, enfim. Nossa senhora. Já tive 12 gatos. Minha mãe pegou uma gata, a gata deu cria. Entendeu? Aí minha mãe começou a doar, mas aí demorou um tempo, entendeu? Porque os gatos eram bonitinhos. 12 gatos em casa, a situação é assim: você deita na cama, vem os 12 gatos, te levantam, te colocam no chão e voltam pra cama. Naquela época, os gatos, assim, não tinham essa consciência como hoje, que era anos 80, sabe? Então, anos 80, os gatos ficavam no quintal. Exatamente. Entendeu? Na minha casa também, os gatos ficavam na rua. É, os gatos ficavam no quintal. Eu tinha um quintal atrás, minha mãe prendia todo mundo ali. Era um quintal comprido. Então a minha mãe ali prendia eles dormiam ali, entendeu? De dia eles ficavam soltos pela casa. Aí eles frequentavam dentro de casa, aquela coisa. Mas dormir, que nem meus gatos agora, os dois estão aqui deitados do meu lado na cama, não dormia, entendeu? Até que o pessoal fala assim, ah, a gente mima e tal. Não existia brinquedo, não existia nem ração. Você tinha que dar comida. Os gatos comiam comida que a gente comia. Resto de comida, exatamente. Ou, no máximo, isso. Uma polenta que fazia ali, uma coisa assim. É, a minha mãe comprava sardinha na peixaria. Porra, né? E ela cortava... Não, ela dava uma vez por dia um pouco. Ela pegava, comprava um quilo e durava a semana inteira, entendeu? Ela dava um pouquinho. Entendeu? Uhum. E aí eles comiam pela manhã um pouco de sardinha, aquela coisa toda. Sim. E como é que era o nome do gato esse que o cara comeu? Eu acho que não falou o nome. Ela nunca me contou o nome, acho que ela esqueceu. Ah, ela nunca me falou. Mas assim, não tem foto. Aliás, eu achei engraçado, minha mãe não tira foto dele. Não tem foto, não tem registro nenhum. Eu tenho registro, sim, de gatos depois dos meus 13 anos. Até tem uma foto no meu Facebook que eu tenho um que tá escapando, assim, do braço, sabe? É, mas nos anos 70 eu acho que não era tão comum tirar fotos, assim, em casa e coisa e tal. Não sei, tua família, mas... Não, minha avó tinha, década de 40, 50, minha avó tem uma foto que na casa dela, que ela morava na capital, né, em São Paulo. E geralmente... E minha avó tinha uma escadinha assim pra entrar na casa. Então minha avó tava sentada na escadinha e minha avó com um cachorro no colo, gato de um lado, o outro cachorro do outro. Tem uma foto de uns 4, 5 animais com a minha avó. Ah, sim. Então, mas assim, eu não quis dizer que era difícil tirar fotografia, mas eu digo, é difícil ter máquina fotográfica pra bater em casa. Eu acho que nessa época nem era comum. Mas sempre tem aquelas pessoas que passavam pra tirar foto, coisa e tal. Enfim, isso sim, isso tinha. Ah, não, meu pai pegava emprestado de não sei quem, tirava foto. Ok. Entendeu? Que tinha uma Polaroid. Então, assim, minha mãe, não sei se minha mãe não teve ideia de tirar, ou se minha mãe tirou e na época ela rasgou. Entendi. Entendeu? Porque assim, eu nunca tive nenhum registro dele. Mas aí depois teve vários. Eu falei, abriu a porteira até hoje. Agora minha mãe fechou a porteira de novo. Eita. Porque a dela morreu ano passado, a última gatinha dela morreu. Sim. Morreu com 16 anos a gata. Ah, tá. Aí ela ficou muito triste porque quem falou aí também que o gato teve problema nos dentes? Acho que não, era uma chinchila. Era a chinchila. É isso, a chinchila. E tá, aí a gata dela também teve problema dos dentes, pegou uma infecção, não teve jeito e morreu. Puxa vida. Operou, tirou os dentes, mas não adiantou. Caraca. Nossa, que ruim. É, aí ela morreu. Quem tratou fui eu, né? Eu que fiquei atrás dela na veterinária pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas assim, de infância eu não tive nenhum... Assim, eu não lembro de nenhum bicho. Eu já tive já dos 13 anos que eu me lembro que foi. Primeiro foi um passarinho. Depois eu tive uma cachorra. Mas aí ela morreu, ela teve um infarto. Não sei o porquê. A gente achou ela espumando, mas o veterinário falou que ela não tinha veneno, não tinha nada, até porque ela tava no fundo. Entendeu? Porque a gente tinha um quintal no fundo e ali que a gente deixava os animais. Então ele acha que alguma coisa aconteceu, ela passou um medo, alguma coisa, e ela infartou. Caraca, olha só que coisa. É. E ela nova, tinha um ano a cachorra. Poxa. Era nova. Ele falou alguma condição que ela tinha, o que aconteceu, eu achei ela no chão, espumando. Entendeu? Porque geralmente quando um animal espuma é coração, né? Ou raiva. Ou é veneno ou é coração. Né? Porque diz que eles vomitam e espumam, entendeu? Quando eles têm um infarto, né? E eu achei assim, depois eu fui tendo milhões e milhões de gatos, tive vários. É, milhões, acho que 12. A Fabi é a Celina Kyle brasileira. É, então tá. Fica aí o registro, então, do querido fulaninho, que a gente não sabe o nome, e que dormia em cima da Fabi quando ela ainda era apenas um fetinho. Então, deixa eu só falar uma coisa. Se você gosta de gato, apenas pra olhar, assim, essas coisas, tem uma youtuber que ela chama Isa Gateira. Eu adoro ver, porque ela grava, e atrás ela fez aquele negócio nas paredes pro gato subir, sabe? Uh-huh. Pôs pra telheira, pôs aquela coisa. Então, eu não olho pra mulher, eu olho os gatos. Como é que é o nome? Já vou registrar aqui pra mim. Ver depois. Isa Gateira. Isso, Isa com S. Isa Gateira. Olha. E ela tem 24 gatos. Porra. Tá, porra. Caramba. 24. Mas é um mais fofo que o outro. Imagino. Legal. Pensei que fosse gaiteira, igual do do gaiteiro. Não, é gateira. Um cepo de madeira? Eu só tava procurando meu gatinho. Que gato? Um que tem quatro patas. Ah, não digo. É, não é mesmo, Chaves? Ele tem quatro patas, né? É, mas não é gato, é mascote. Mascote. Isso. E o próximo aqui é o Fernando. Vai lá, Fernando. Fala dos teus mascotes de infância aí. Um, né? De preferência. É, então, quando eu moleque, eu tive muitos bichos assim, porque como eu morava em comunidade, então normalmente tinha muito cachorro, cara. Mas a minha mãe sempre gostou muito de gato. Assim, ó, só pra esclarecer, os cachorros da rua não são teus, viu? Então não vale. Não, mas... Não, onde eu morava era assim. Entrou dentro de casa, é nosso. Acabou. Entendi, entendi. Inclusive foi assim que eu fui adotado. Ai, meu Deus. Então desculpa aí, não era... Ah, inclusive eu mandei pra vocês aí a foto dos meus dois gatos que eu tinha. Caraca. Um era o deitado, era o Frajola, e o outro era o Perereca. Caraca, eu queria ter foto do meu cozinho pra mostrar. Opa! deixa pra lá. Então, aí a gente tinha esses gatos, aí conforme a gente mudou pra onde a gente mora agora, tivemos que trazer, só que o rajado aí, que tá em pé, ele não... A gente não encontrou ele. Ele simplesmente sumiu, o gato. No dia da mudança. Eu não sei se alguém pegou ele, não sei. Caraca. Se ele... Porque os gatos, assim, esse maior aí, o Frajola, a gente castrou ele. Aí ele sossegou um pouco mais. O outro a gente não teve tempo de fazer isso. Entendeu? Porque ele era da minha prima. Aí minha prima mudou pra Minas Gerais e deixou ele com a gente. Aí ele ficou encolhendo. Só que aí, tipo, à noite ele saía e sumia. Até uma noite que ele saiu e não voltou mais. Aí no outro dia a gente foi, mudamos pra cá e trouxemos esse gato aí. Nunca voltaram lá pra ver se ele tava por lá e coisa e tal. Não, então, como a gente tem parentesco lá ainda, a gente perguntava se ele não apareceu, tudo, aí todo mundo fala, nunca apareceu aqui não. Sumiu mesmo. Aí a gente veio com esse gato aí, esse gato durou um tempo assim, até que um dia ele, infelizmente, ele ficou muito doente, e a gente não sabia o porquê. A gente levou no veterinário, e depois de alguns exames, o veterinário acusou que ele comeu um pedaço de carne, e esse pedaço de carne continha cacos de vidro. Pô, sacanagem. Aí a gente constatou que foi o vizinho, que o vizinho falou que ia matar ele. O vizinho falou, se ele entrar aqui na minha casa e fazer cocô aqui, eu vou matar esse gato. Aí, tipo, a gente, pô, o cara não vai ter coragem de fazer isso, né? Aí, tipo, como aconteceu isso com o gato, ele comeu um negócio de vidro e rasgou por dentro dele, não tinha como nem operar nem nada. Aí, infelizmente, tivemos que optar pelo sacrifício do bichinho. Poxa. Aí foi a época que a minha mãe entrou em depressão, porque a minha mãe gostava muito desse gato. Imagina. É, cara. Porque assim, nunca ele subestime a maldade humana, cara. É, então, porque, tipo assim, ele dormia já muito. Já tô começando a desgostar desse tema. tá me deixando um pouco deprê. Então. Mas esse gato dormia muito com ela, tudo. Aí depois de um tempo que apareceu um cachorrinho aqui, né? E esse cachorrinho me odiava, mas eu acho que é porque eu pus o nome dele de Madruguinha. Pelo menos não era Satanás. Né, então, eu falei, é pô, você, mas você falou Satanás. Aí ele era muito apegado a meu pai e minha mãe. Aí foi quando os dois começou a dar uma animada mais. Que aí um cachorrinho mais, era filhotinho, então eles brincavam, gostavam de brincar. Minha mãe tinha muito apego a ele. Hoje esse cachorrinho tá com a minha irmã, né? Porque conforme minha mãe se foi, a minha irmã ficou com ele. Que ele também pegou muito apego à minha irmã. Ele ainda tá vivo? Sim, esse cachorro ainda tá vivo. Ele deve estar Acho que deve estar com 7 anos agora. Caraca. Só que ele é pequenininho. Qual que ficou lá? Sabe? O Perereca ou o Frajola que sumiu? Foi o Perereca que ficou lá. Poxa, tadinho do Perereca. É. O Frajola, ele veio com a gente. O Frajola foi o que a gente teve que mandar pro veterinário. Poxa vida, sacanagem. É, né? Fazer o quê, né? Tá, mas e aí, quando vocês chegam lá no veterinário e aí diz, ó, trouxe minha perereca aqui pra... Não, a gente levou o Frajola, o perereca. Ah, não, foi o Frajola. Tudo bem. Foi o perereca. Ele gostou da perereca. O perereca fugiu. Perereca sumiu, né? Então já sei perereca deve a perereca da vizinha tá presa na gaiola. Caraca. Não, ó, tava, ele fugiu, se tivesse preso na gaiola... E não lembra como é que vocês conseguiram o gato, os dois? Não, então, o gato a gente pegou de adoção mesmo. Uhum. Porque era, cara, vizinho sempre tinha a gata ali, a gata dava cria, as gatinhas ficavam na rua, e a gente sempre acabava pegando. A maioria dos bichos que a gente tem foi tudo de doação que a gente teve. Nunca foi comprado. Né? Tanto o que eu tenho hoje mesmo foi de doação de uma mulher que teve lá, acho que foi 12 cachorrinhos lá. A mulher teve 12 cachorros? Não, a cachorrinha da mulher teve 12 cachorros. Ah, tá. Imagina a festa que teve antes, hein? Né? Uhum. Aí a gente pegou essa cachorrinha aí, que chama Maggie. Mas os gatos também, a gente pegou tudo de doação, do vizinho. Ah, você não quer um gato? Deixa aí. Deixa três aqui. É. Aí, mano, tipo assim, como a gente morava num lugar que tinha, que era um terreno grande, então a gente tinha. Aí tinha vários animais, tinha gato, tinha galo, tinha galinha. Sim. Né? Então, era como se fosse uma chácara, mas não chegava a ser uma chácara. Aí, tipo, convivência com animais ali sempre tinha, né? Ah, ok. Eu só tava procurando meu gatinho! Que gato? Um que tem quatro patas! Ah, não diga. É, não é mesmo, Chaves? Ele tem quatro patas, né? É, mas não é gato, é mascote. Mascote. Isso. Flávio, fala aí, Flavinho. Opa, então vou começar de um que eu não lembro muito. Daquela criança, era um cachorro tombalata que minha mãe, meu pai tinha, que era... O nome dele é Pacato. Por que será? Bom nome pra cachorro. Entendeu? Mas eu tenho pouca lembrança dele, que eu era muito pequeno, e eu lembro que minha mãe fala até hoje que ele foi envenenado, cara. Caraca. Ele ficou muito magro, de uma hora pra outra. Por que a gente não pode outra? Falar de um bichinho que teve uma vida saudável, morreu de velho, calma, foi que cremado, lá, né? Tem as cinzas dele guardado num potinho, não, nada disso, ninguém tem isso, cara, todo mundo... o gato sumiu, o cachorro morreu, tocou num valo, enterrou no fundo do quintal. Calma, todo mundo, as crianças traumatizadas aqui. Vou trazer minha sogra pra contar da cachorrinha dela. Ela morreu velhinha já. A tua sogra morreu velhinha? Não, a cachorrinha da minha sogra morreu. Boa. Se a sogra tivesse morrido velhinha, como é que ele ia trazer ela pra contar? Só no espírito. Vai saber. Então, aí esse eu quase não lembro, entendeu? Minha mãe falou que ele passou mal. O bicho era teu? Oi? O bicho era teu? Era lá dentro de casa, ficava lá em casa. Vai. Segue. Só que eu quase não lembro, porque eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, assim, quando ele. Quando ele morreu. Aí passou bastante tempo. Acho que foi lá pra 2001. Apareceu uma cachorra na rua. Ela ficava perturbando. Primeiro ela ficava no boteco onde a gente jogava flipper. Ficava mordendo o calcanhar do pessoal. Não deixava ela jogar, pô, por isso. Sim, ela ficava mordendo Aí depois ela ia pra onde a gente ia jogar bola. Ela ia atrás da gente e pegava a bola e saia correndo. Hoje em dia, às vezes acontece isso nos jogos de verdade, aí, né? Daí que saiu o cachorro lá do Superstar Soccer, lá o jogo. Aí teve uma hora que ela parou lá na porta lá de casa. Aí meu pai deu um pouquinho de comida pra ela, deu água, aí ela foi ficando. Foi assim que eu fui adotado. Aí teve uma hora que meu tio falou, porra, meu tio passou lá em casa, foi falar com a minha mãe, né? Eu tô falando sério, hein? Não é brincadeira. Estão rindo, né? Vocês vão tudo pro inferno. Vocês vão tudo pro inferno. É, e quem não vai? Eu sou ateu. Então você não deveria estar falando de inferno. Não, mas vocês não são, vocês vão, eu não vou pro lugar nenhum, entendeu? Sei que pensa. Vai pro lindo. Vai lá. Aí meu tio falou, pô, Rosário, que aqui é o nome da minha mãe, claro. Cara, ela tá aqui na porta, cara, pra ela entrar é um pulo, já bota essa cachorra pra dentro, cara. Aí a cachorra entrou, ó. Eu lembro que no. Ela olha tinha só muito... como é que é, né? O cara falou com uma pessoa e o cachorro que entendeu já entrou, viu só? O cachorro entrou, já foi logo. Eu lembro que nesse ano ela fugiu porque ela tinha muito medo de temporal e de fogos. Nesse mesmo ano que ela entrou pra dentro de casa. Ela fugiu. No ano novo, a gente olhava na janela de casa, assim, na porta, a gente só viu o vulto preto passando. Por um lado e pro outro, de subir e descer na rua. Nossa. Ela desesperada de medo. Pô, teve uma vez, cara, que ela ficava no quintal, assim, num quintal nos fundos da casa. Aí tinha, tipo, uma casinha, assim, de tijolo pra você botar o registro, sabe? Ou a bomba pra puxar água. Aí tinha uma caixa d'água grande lá, que era como se fosse uma cisterna. Era colado com a parede do vizinho. Cara... Direto acontecia assim, a gente tava, ameaçava temporal, aí a gente tava na sala conversando assim e começava a dar trovoada, de repente a gente ouvia lá no fundo assim, ai, pretinha! Aí meu pai tinha que descer, tinha que ir lá na casa do vizinho, porque ela invadiu, entrava na sala do vizinho. Tanto desespero por causa dos barulhos. Caraca, pô, eu cheguei a ter também uma tartaruga. A tartaruga, ela era igual cachorro, cara. Você chamava ela, ela vinha. Ah, tá. Achei que ela tinha medo dos fogos e fugir. Não. Só que não, vocês, só que vocês ficavam, percebiam que ela tinha fugido só em 5 de janeiro, né? Porque ela tava sempre por ali. Nossa. Não, aí o que acontecia? Às vezes a gente deixava a porta da frente de casa aberta. Assim, minha mãe às vezes varria a frente, ou às vezes eu ficava lá sentada, a tartaruga vinha, olhava pra gente e arriava do nosso lado e ficava olhando, que nem cachorro mesmo, parado assim, tomando conta. Ô Flávio, o que que a lesma que tava em cima da tartaruga falou? Vai devagar que eu tô ficando enjoada? Não. Eita. Chegou as piadinhas já? Ela falava assim. É? Ela fala assim, ó. Puta merda. Ai, Aí ele tem que ter cara pra as piadinhas. Como é que era o nome da tartaruga? Jack. Caraca, a cachorra, por que Jack? Não sei. É porque gostaram do nome, pô. O que acontece? Essa tartaruga, ela veio da casa de um tio meu. Ele tinha dois Doberman lá e os Doberman estavam caçando ela. Caraca. Querendo matar ela. E ela conseguiu fugir. Conseguia fugir. Pra dentro do casco, né? Pra dentro do casco, atrás das areias, assim, lá na casa dele. Aí a gente, na época, tinha um quintal que dava pra ela ficar. Aí meu pai foi e pegou. Só que aí depois nesse quintal virou a casa do meu irmão. Aí meu pai achou um amigo dele que tinha um sítio, que tinha várias tartarugas. Então aí ele foi lá e doou a Jack pra esse rapaz, entendeu? Deve estar viva, né? Que vive de 100 anos. Entendeu? Jack e tequila tão bonita que enjoa. É, Jack. Enjoa de vez. Aí, e a pretinha, ela foi... ela fazia cada estripulia, cara. Uma vez ela ficou entalada no portão, metade pro portão, metade pra fora, sabe? Como você fica? Porque ela queria fugir. Não, eu fico entalado. Tu não chega passa, nem a barriga não passa. Tu não chega nem a botar o braço. E essa cachorra, ela ficou com a gente de 2001, até 2015. Como você falou da história do cachorro que morre velhinho, então ela morreu de velhice, ela tava já doente e ela foi cremada. Então segue a tua história que tu queria ouvir. Tá, e o potinho, se juntaram a cinza, botaram no potinho, só cremaram porque tava com preguiça de abrir um buraco? Não, é um, como é que se diz? Crematório? É, aí vai outros cachorros, entendeu? E assim, mas tem um certificado. Tem dois tipos de plano, né? Ou tu crema com outros cachorros e aí eles dão um jeito nas cinzas, outro eles te dão crema individual, eles te dão as cinzinhas no potinho. Entendeu? O que foi, daí é mais caro, né? O que foi triste foi porque eu que vi, entendeu? Foi antes de eu sair pra trabalhar, entendeu? Ela já tava meio doentinha, aí eu fui, tava arrumando pra sair pra trabalhar, e quando eu saí, eu olhei, aí ela tava já deitadinha, já tinha... Mas ela, porra, deu muito trabalho, cara. Ela ficava sarrando, não sei como. Como é que o cachorro sarra os outros, cara? Primeiro eu vou te explicar o que é sarro. Sarrar é tu agarrar e dar aquela carcada. Ah, tá, é. A minha faz isso nos todos os bichinhos de pelúcia dela, é. Então, cara, ela pro meu irmão, pra mim, às vezes ela só sossegava, ela ficava em cima da gente, ela só sossegava quando a gente dava a perna pra ela, dava uma carcadinha, aí descia e pronto, aí ela já ia fazer outra coisa já. Ela tá aqui mal, aí tô tentando tirar isso dela. Ela sarrava até a casinha dela, quando uma vez eu olhei assim pela janela, assim. Eu sou assim também, ela... cara. Eu sou assim também. Eu só ressuscito quando dou uma carcadinha. Oh, meu Deus! Uma hora dessa, cara. Entendeu? Aí. Cara, ela... Por isso que eu nunca tô depois quieto. Ele não, cara, sabe que os convidados não querem vir gravar. Por isso que eu nunca tô quieto. Rapaz, a Fabi tava falando do cu da Sandy e tem falado da carcadinha. Vem falar que eu tô reclamando que eu tô falando de carcadinha. Ah, tá de sacanagem comigo, não, né? Tá falando da sua carcadinha, não do cachorro. Ai, ai, ai. Aí ela deu muito trabalho, cara. Mas ela, porra, ela divertia a gente, cara. Era muito engraçada essa cachorra, cara. Sim, é mais ou menos tu, Flávio. Dá muito trabalho, mas tu diverte a gente vai te deixando aí. É mais cara. Ou menos isso. Aí vai deixando, né? Vai deixando. Fica com aí, pena, né, Edu? A gente fica com pena de abandonar, né, Edu? Né, cara? Dá dó. Mas o dia que a gente achar alguém que cuide direitinho, a gente deixa aí, né? Vai deixar. O problema é que ninguém quer. Vai tomando conta, né, cara? É, o problema é que ninguém quer. Né, cara? Aquele caso. Se aparecer alguém, leva, pelo amor de Deus. Mas até lá... A gente vai deixando, abandonar na vai rua, deixando uma raçãozinha ali no cantinho, né? É, ué. Abandonar na rua não pode, coitado. Não, faz uma casinha de madeira, tá bom? Que casinha de madeira? Uma caixinha de papelão mesmo, e aí lá. Aí foi por. Ela foi em 2015, aí por isso que eu falei que minha mãe falou: ah, não quero mais bicho. Aí um ano depois ela pegou a cachorra que tá com a gente hoje. Olha aí. Porra, ela deu muito pro trabalho, por isso, cara. No final da vida dela, não sei se é boato, se é verdade, que falam que quando o cachorro sabe que tá pra morrer, ele quer fugir de casa porque ele não quer morrer perto do dono. Tem um negócio desse, sim. Ah, pelo menos sei lá, eu acho que é. Então, aí chegava no final dos últimos meses dela, ela quis fugir, meu papai teve que buscar no quarteirão ao lado. Porque ela já tava demente, talvez, né, cara? Tá velha, né, cara? Tá... Pô, imagina, pessoas quando estão velhas é mais ou menos assim, quando tu vê os velhos estão fugindo de casa, nem sabem onde é que eles estão. Ela já tava cega, já. Tipo o Spider, assim, às vezes o Spider foge pro Caribe, pra... Caribe, pra Moscou, só pra lugar ruim, né? Ele tem que tá correndo, né? Saber onde é que ele tá. Então, o animal, quando ele tá no final da vida, não é que ele foge, ele procura um lugar pra morrer, entendeu? Uhum. Acho que talvez, por ela ser cega, ela não sabia, entendeu? Pra ela abrir o portão, ela tá procurando um lugar. Uhum. Porque eles procuram, às vezes eles fazem até buraco no jardim. Olha e aí. Se enfiam pra morrer. Mas aí no final ela ficou, a gente cuidou dela até o último negócio, até o último recurso. Porque teve uma, na época, até a veterinária falou, tem que ver se vai, qualquer coisa sacrifica. Aí minha mãe e meu pai falaram, não, a gente vai dar remédio. Se ela morrer, ela vai morrer, porque ela tem que ir morrer, vai ter que morrer. É. Agora, sacrificar, não. Mas aí passou um tempo, ela pegou um... Ela de velhinha, ela já era grande quando a gente adotou ela. Ela ficou quase 15 anos com a gente. A questão do sacrifício, a gente ouvir assim de uma pessoa que não convive com animal e coisa e tal, parece desdém ou qualquer outra coisa do tipo. Mas na verdade não, porque imagina tu ser alguém que tá com um mal terrível, às vezes um animal tá sofrendo assim, de uma coisa que tu não faz ideia do que, o quanto dói, o quanto ela tá sofrendo, e ela não consegue te falar o que que é. Então, se o veterinário não consegue descobrir ou tem um tratamento adequado, ou ele mesmo, por incompetência, também não dá um tratamento adequado pro bicho, o bicho tá sofrendo e a gente não sabe o quanto. Uhum. E não sei se chega ao ponto de sacrificar, mas se o bicho não tá sendo tratado... Imagina uma pessoa que tá sofrendo de uma doença terrível e ela fica falando pra ti, ela tá doendo aqui, e o médico não sabe o que que é, e a pessoa sofre. Às vezes algumas pessoas preferem realmente morrer, mas não é o caso do bicho, ele não se governa, né? Isso é um assunto bem polêmico, né, cara? Sei lá. Enfim. Mas ela deu muita alegria pra gente e ficou até o máximo que deu pra ela, né? Porra, chorei a beça, cara. Pô, imagina. Imagina. Pô, chorei a beça, cara. Sabe o que era engraçado? Ela era do boteco, sabe? Era de boteco. Ela bebia, ela ficava... vinha bêbada pra casa. Não, cara. Tu fazia barulho de abrir lata de cerveja, ela vinha pra perto de você, ela levantava as orelhas. Caraca. Ai, que isso? Que barulho. Sério? Verdade. Jogava sinuca, flipper. Pra ver que ela pegava todo do santo dos caras dos botequeiros, né? Chegava assim, esse aqui é pro santo. Só aí pode. Ela ia... Lambia o chão, né? É, porra, mais engraçado é que ela ficava embaixo do flip, cara, mordendo o calcanhar dos outros, cara. Deixava ninguém jogar. O pessoal comemorou, cara. O pessoal, meus amigos comemoraram quando eu adotou. Caraca, não vai furar mais a bola e nem perturbar a gente no flip. Valeu, valeu, valeu. Aí chegava o Flávio com ela lá. Vou soltar ela. Qual é o nome dela mesmo? Flávio? Mas é. Pretinha o nome dela. Fica aí, saudosa Pretinha. Eu só tava procurando meu gatinho. Que gato? Um que tem quatro patas. Ah, não diga. É, não é mesmo, Chaves? Ele tem quatro patas, né? É, mas não é gato, é mascote. Mascote. Isso. Edu, vai lá, Edu. Fala aí. Cara, então, quando eu era pequeno, eu não me lembro quando apareceu. Porque desde que eu me lembre, a minha lembrança mais antiga, ela já estava lá em casa. Mas a gente tinha uma cadela até grandinha, sabe? Era vira-lata, na época era vira-lata. Nossa, ainda, né? Edu, me desculpa, mas eu vou ter que falar agora, porque senão, se eu me esquecer, nesse cast nunca mais a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso. Quem é que sabe o nome do filhote de um porco? Leitão? Leitão. Não, leitão. Isso, é leitão. Filhote de cavalo. Outro. Isso. Filhote de cachorro. Filhote? Filhote. Alguém sabe? Não? Não. O cachorro adulto é cão. E a fêmea é cadela. Certo? Então, filhote de cão é cachorro. Ah, tá. E nós chamamos cachorro pra tudo. Tudo é cachorro. Pra tudo. Mas, na verdade, o filhote que é cachorro. Olha. Eu descobri isso recentemente e explodiu a minha cabeça. Explodiu aqui também, cara. Pra mim, cachorro era o certo. É? Não, ele não é errado, mas é só pra filhotes. Não, então, assim, era o certo pra geral, entendeu? Não, não é. Cão. Na real, o que eu tenho aqui em casa é uma cadela, né? Não, não é uma cachorrinha. Ela foi uma cachorrinha e agora é uma cadela. Cadela é a feminina do cão, que são os adultos. E cachorro é filhote. Se denomina cachorro. Olha, assim como porco e porca é o leitão. Potro, que nem vocês falaram. E assim tantos outros. Bezerro pra vaca e touro. É cultura também, machina, hein, cara? É, olha aí. Tá vendo? Olha só. Em 100 episódios. Aí eu tentei, aí o que aconteceu? Não, agora eu vou descobrir do gato. Não consegui. Não tem. Não tem, cara. É Xaninha e Xaninho. Deve ser. Demônio! Vai lá, Edu. Não pude deixar de falar disso agora, que senão. Eu não ia falar nunca mais. Não, tranquilo. Então, que eu me lembro, eu só tenho lembranças da cadela, não tenho lembranças dela como cachorra. Olha aí. Desde que eu me lembre, já era mais adulta, assim, já. E ela era de porte maiorzinho, assim, né? Não era um grande porte, tipo um pitbull, um pastor alemão, assim, uhum, tal, mas era uma cadela, assim, maiorzinha. Mais grande. Mais grande, eu ia falar, quase que saiu. E ela chamava Laika, que pô, era justamente por causa da cadela russa que sim, foi pro espaço, sabe, no Sputnik, né? Sim, não, acho que sim, não, foi antes, né? Foi, não, o Sputnik foi o satélite, né? Ela... Ah, o Sputnik satélite, né? É, então ela foi num foguete, eu não lembro o nome do foguete, que era apenas pra mandar ela mesmo, porque o primeiro-ministro queria. Só por isso. É. Inclusive, era na época da Guerra Fria, né? Inclusive, recentemente eu vi um vídeo sobre ela, da Laika, né? Que na época foi famoso demais lá pro povo, coisa e tal. Eles levaram muitos anos, só eu acho que em 95 que eles esclareceram que ela morreu algumas horas depois. Disseram que a cadela ia morrer sem ar, então ela ia ter uma morte indolor no espaço, coisa e tal, né? E no fim a cadela morreu logo depois do lançamento, assim, em pouco tempo, porque esquentou, trouxe uma temperatura, assim, passando 100 graus, e ela morreu de calor mesmo, de... Cozida. Morreu sofrendo a cadela. Então eles esconderam isso porque sabia que o povo ia se revoltar. Que de fato aconteceu com depois certeza, que foi revelado. Né? Com certeza. É. Nossa, né? Eu nem sei se... Que ano que foi isso, vocês sabem? Cara, na década de 60. Antes de 69. 60. Bem antes de 69, aí, porque foi quando o homem teve na Lua, né? Então foi bem antes. Isso. Então, meus pais deram um nome, né, pra ela, em homenagem a essa cadelinha lá. E todos os outros milhões de pessoas também fizeram a mesma coisa. É, sim, sim, era um nome bem comum, né? Nossa, cara? Até hoje eu acho que ainda é comum, né? Sim. E, cara, lá em casa, nessa época, assim, que eu lembro, era uma casa, assim, muito humilde, sabe? O bairro era um bairro novo. Só que não era essas coisas igual de hoje em dia, que faz loteamento e prepara o bairro todinho para as famílias construírem e tal. Tipo assim, pegou o pedaço que tinha da cidade ali, fez a divisória imaginária ali e falou, agora esse aqui é o bairro. E uma das primeiras casas do bairro lá era nossa. Então, tipo assim, a rua não tinha asfalto nenhum, os lotes eram todos vagos em volta, com mato crescendo e tudo irregular e coisa e tal. E a nossa casa era aquelas casas de tijolos sem reboque, com aquele chão de cimento batido, né, que a gente chamava de xadrez na época, que era aquele cimentinho liso colorido. E o terreiro era aquele tipo... aquela terra batida, até o ponto de ficar dura. Caraca, sabe, palestrinha não faz ideia do que tu tá falando, né, Edu? Não, não faz ideia nenhuma, cara. E era aquele chão e era um terreiro bem grande, sabe, assim, a área em volta da casa, assim, do terreiro era bem grande. E a cadela tinha que ficar presa na corrente, porque não tinha muro na casa, sabe, era casa de cerca. Então, se deixasse fora da corrente, ela ficava solta pra rua toda, pra onde fosse e tal. E eu lembro que isso me incomodava muito, cara, quando eu era pequeno, porque eu ficava doido pra poder soltar ela da corrente, pra correr, pra brincar, pra não sei o que e tal. E não podia por conta disso. Por muitos anos foi isso, sabe? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 10 anos quando murou a casa. Fez muro em volta, cimentou a casa em volta e tudo e tal. Eu já devia ter uns 10, 11 anos por aí. Então, essa época toda, esse tempo todo, assim, era aquela coisa. A gente soltava ela da corrente, mas a gente tinha que ficar segurando a corrente o tempo inteiro. Porque senão ela fugia e quando voltasse, voltava com filhotinhos. O que aconteceu inúmeras vezes. Nossa! Que tinha vez que a gente criancinha, né, cara? Então imagina lá um pirralhinho de 5 anos, uma cadela adulta, grande. Ela era da minha altura praticamente nessa época. Então você soltava ela da corrente, ficava segurando a corrente pra brincar com ela e tudo, mas uma forçadinha a mais que ela desse, ou uma bobeadinha que você desse, escapuliu. Tchau. E dali correu pra rua e, cara, você não dá conta de correr o suficiente pra pegar ela de volta, sabe? Ela corria muito mais rápido do que a gente conseguia correr. Eu acho que a gente só conseguiria igualar a velocidade dela quando a mãe gritava assim, vem cá, e pá, você já sabia que ia apanhar, então você saia correndo ali igual o Curisco. Mas então, mas cara... adiantava, né? Com certeza ela tinha o chinelo bumerangue aí. Já... Sim, cara, igual aquela mãe do meme lá que buscou a metros de distância. Sim. Mas então inúmeras vezes aconteceu isso, cara, dela voltar pra casa prenha e dali a um tempo vinham os filhotinhos, sabe? E a gente sempre tinha que doar os filhotinhos. Meus pais nunca deixaram a gente querer ficar com o filhotinho pra ter mais cachorrinho em casa. Principalmente até por causa disso, né? Não tinha muro na casa, não tinha nada, então ia ficar mantendo muito cachorro preso ali e tal. Tinha uma casinha pra ela, uma casinha bacana, grande, com espaço, tipo assim, ficava protegido da chuva, tinha uma portinha, que caso chovesse era só fechar a portinha, e era de piso alto, não sei como é que chama o nome certo, que era tipo assim, a porta não ficava no nível do chão, você tinha um elevado assim. Degrau. Tipo um degrauzinho, degrau, isso aí, pra não entrar água na casinha dela, assim, por causa do terreiro e coisa. Sim. E tal, sabe? Então, nunca deixava. Já aconteceu algumas vezes de alguns filhotinhos morrer por causa de frio. Porque lá em Carandaí faz parte da região ali, é perto da região da Serra da Mantiqueira. Então, pega muito frio na época de inverno, assim. Chega a fazer 5 graus, 4 graus durante a noite. Nas épocas mais frias, assim, os picos de frio, né, os dias mais frios do ano e coisa e tal. Então eu lembro que teve algumas vezes que morreu o cachorrinho por conta disso. E cara, lá em casa era tipo o cemitério do Stephen King. O cemitério maldito. O cemitério, eu tô lembrando só o nome em inglês, o cemitério maldito, sabe? Reboot pra sair, cara... talvez quando vocês estiverem ouvindo esse cast já tenha saído. Pode ser. E, cara, eu já contei no cast, né, que eu era uma criança extremamente cagona, apesar de gostar muito de filme de terror. E o terreiro lá de casa, sempre que morreu algum filhotinho, alguma coisa, ou que apareceu algum bicho morto, tipo um rato... Um parente. Alguma coisa assim, né? Parente. Já apareceu um gato no quintal lá em casa morto, provavelmente deve ter chegado perto da Laika e ela deve ter avançado no gato e eu era pequeno, não lembro os detalhes, eu sei que o gato tava lá morto. Mas enfim, tava aquele monte de bichinho morto, enterrado lá no quintal, né, cara? Quando eu vi o filme do Stephen King pela primeira vez, quem disse que eu dava conta de andar no quintal lá de casa por uma semana, velho? Escurecia, eu já ficava olhando assim, então a Laika fazia barulho na corrente, eu já ficava, que isso? Eu chegava na porta da cozinha, Laika, ela já chegava assim, olhava pra mim, eu já vi o brilhinho do olho dela assim, eu já ficava, meu Deus, agora esse brilho é por causa da noite, é porque eu tô tudo bem? Aí ela não fazia, não latia, não fazia nada, eu falei, ela não tá possuída. Ai, coitado. Tá tudo bem por enquanto. E, cara, ela ficou com a gente por muitos anos, velho. Eu acho que eu tinha uns 15 anos quando ela não tá, quase 20 anos, uns 16, quando ela não tava mais com a gente. Eu lembro que eu saí de casa pra ir pra escola, na época eu estudava de manhã. Quando eu voltei pra casa da escola, ela não tava em casa. Então eu fui perguntar à minha mãe, cadê a Laika? Fugiu de novo, não sei o que e tal. Porque como era, ela ficava já mais solta pelo terreiro, a gente colocou, tinha um portão em casa que eles, com espaço assim, mas a gente colocou um latão pregado no negócio pra ela não passar pela grade do portão e tal. Eu cheguei, ela não tava em casa, não tava em lugar nenhum, perguntei à minha mãe e tal. Minha mãe falou, ah, fugiu. Aí passou uns 2 dias, ela não voltou e tal, que era muito estranho, porque sempre que ela fugia, ela voltava no mesmo dia. Eu costumava voltar pro fim do dia. Ela ficava o dia inteiro fora, à noite voltava. Era sempre assim quando ela fugia. Aí passou a noite, ela não voltou, eu imaginei que era por causa do portão, ela não tivesse conseguido entrar. Pensei no dia seguinte dela voltar, tirei o latão do portão, pra caso ela voltasse poder entrar pelo vão do portão e tal, não entrou. Aí eu fui perguntar minha mãe de novo, falei, que aconteceu, a Laika não voltou, até agora nada e tudo e tal, perguntei pro meu pai. Eu já tinha vindo da minha mãe, a mãe falou, mas o estado deve ter fugido e tal, perguntei pro meu pai. Eu falei, pai, vamos ver se a gente vai atrás da Laika, ver se a gente consegue achar ela, alguma coisa assim, ela deve, não deve estar muito longe. Aí meu pai fala que ela tava muito velha, não sei o que, não tava bem ali, tava muito presa já pra idade dela e tudo, não tinha chão mais de terra pra ela, que tava, né, viveu a vida inteira no chão de terra, enterrando ossinho e não sei o que e tal. Aí meu pai deu ela pra um amigo dele que tinha uma fazenda não, lavoura, que Carandá é uma região agrícola, né, então deu pra um amigo dele que tinha uma lavoura, e cara, eu fiquei muito puto na época por conta disso. Que tipo assim, não me avisaram nada, não falaram nada, não deu chance de despedir, não fez. Simplesmente eu saí de casa com ela em lá e voltei. Voltou, ela não tava. Mais. É. Nossa, que nada. Ruim. Passou uns meses assim e tal. Um dia eu andando pela rua, passou um caminhão do pessoal da lavoura. Era muito comum isso na cidade. O caminhão cheio dos lavouristas dentro, assim, voltando pra casa e tal. Com uma cadela na carroceria, muito parecida com a Laika. No que o caminhão passou assim, que sempre andava devagar, aquelas coisas de 40 por hora assim. Sim, não tinha como, cheio de buraco, né? Isso, e muita gente na carroceria, né, cara? Sim, não era aquela coisa assim. Então, andando assim, no que passou, eu gritei, Laika! Rapaz, na hora, ela pulou da carroceria e veio. Olha aí. Aí, foi a última vez que eu vi ela, saca? Aí eu vi, pô, tá bem, tá com... Realmente, ela tá no negócio da lavoura, tá indo lá pro campo com o pessoal e tal. Mas o cara parou o caminhão e... Não, oh, depois que ela desceu, pulou. Ela pulou. Sim, mas aí pararam o caminhão? Porque ela pulou, não? Parou, não, o pessoal parou, todo mundo parou e tal. O cara veio, Aí eu não conheci ele não, mas o cara veio e falou, perguntou se eu quero o Lourencinho, que o nome do meu pai era Lourenço, é Lourenço. Aí eu falei, ah, você que é o Lourencinho, que era o dono dela, não sei o que e tal. E aí falou que ela tava indo com eles pra lavoura todo dia, e quando eles voltavam da lavoura, ela voltava pra casa junto com eles, que eles já tinham outro cachorrinho em casa mais novinho, que ela adaptou bem, e ela tava até mais gordinha, tava bem tratada, tava tudo. Só que aí depois também nunca mais vi, cara. Mas acredito que ela tenha passado os últimos dias dela bem, que tenha ido tudo bem, tenha, igual a Fabi falou, tenha fugido pra achar um lugarzinho pra morrer e tenha partido na paz canina dela. É o que eu acredito, né, cara? Não sei realmente o que aconteceu com ela, mas acredito que tenha sido uma coisa positiva. Tá, Edu, para de falar que eu já tô chorando, pô. Para com essa porra. Eu também, eu tô aqui com a voz embargada já. Chega, chega, chega, pelo amor de Deus. Tá bem, tem que botar o mudo no Skype. É. Que isso? Caralho, velho. Mas aí foi, cara. E depois dela, assim, nunca mais tive outro bichinho até vir pra Belo Horizonte. Aí eu já tava. Até conhecer o Rodrigo. Não, porque eu tinha um hamster antes. Ele não pegou. Não, maldito. Ai, meu Deus. Ok. Então tá, então fica aí a homenagem do Edu à querida Laika, que com certeza já há muitos anos já ela não já, deve estar entre nós, né, Edu? 30 anos, fora a idade que ela já tinha, né? Não sei quando, mas no mínimo 34 anos ela teria, então. Não sobreviveria de qualquer forma, já passou do limite da idade canina. Sim. É, atualmente, pelas umas pesquisas que a gente fez um tempo atrás aí, quanto maior o cão, maior, menos anos ele vive. É aquela raça que eu não sei o nome, que é o Scooby-Doo, aquele que conhece o Scooby-Doo do desenho. Mastinho, né? É mastinho, não sei o quê. É, dura 8 anos só aquilo, cara. Imagina ter um bicho daquele, ou só 8 anos. O que é 8 anos, cara? Bom. Rapidinho, né? Quando tu veio, já foi. Cara, 8 anos, 2012. Imagina se tu tivesse adotado um cachorro daquele em 2012, hoje ele estaria perto da morte, sabe? Uhum. Sim. Pô, 2012 o mundo ia acabar e não acabou, passou 8 anos e o cachorro morreu. Pô, que coisa louca. E os menorzinhos duram até 16, aí varia muito de bicho pra bicho, né? Enfim, a minha tá com 4, já tô apavorado. Jesus. Enfim. Eu só tava procurando meu gatinho. Que gato? Um que tem 4 patas. Ah, não diga. É, não é mesmo, Chaves? Ele tem 4 patas, né? É, mas não é gato, é mascote. Mascote. Isso. Então tá, então agora eu vou falar aí dos meus bichinhos de estimação. Acredito que a maioria dos ouvintes deve estar aí esperando ansiosamente pra mim falar do Cozinho, né? Beleza. Já falei do Cozinho, que é o meu gato amarelinho, né? Que ele tinha hemorroida, então por isso o nome dele era Cozinho. Então, falava que tinha um outro gato que a gente criava junto, que era o Tom. Né? E ele brigava com o Cozinho, então ele machucava o Cozinho, arrancava pelo do Cozinho, o Cozinho sangrava, né? Mas a maioria das vezes a gente gostava muito de passar a mão no Cozinho, alisava o Cozinho, essas coisas, o Cozinho era cheiroso, pegava o Cozinho, todo mundo que chegava lá em casa passava a mão no meu Cozinho, enfim. A minha mãe morria de raiva por causa do nome do gato. Porque ela dizia que o nome do gato era Alemão, eu dizia, não, é Cozinha. Ela chamava Alemão, Alemão, ele não vinha. Ele chamava, vem meu Cozinho, vem, ele vinha, se babando todo. Mas enfim, por mais que eu gostasse muito do Cozinha, não vou falar dele, né? Eu vou muito mais atrás, o Cozinha já é quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu acho. E eu vou falar de um gato que eu, quando eu tinha 8 anos de idade, que foi... A gente sempre teve animais, sempre, sempre tivemos muito animais. Porcos, cavalo, vacas, enfim, né? Meu pai trabalhava com isso, então ele era carroceiro, ele plantava grama, então tinha vaca, ele vendia leite, eu entregava leite. Porcos, a gente matava, ele matava porco no final do ano pra gente comer, enfim, várias coisas desse tipo, né? Pessoal de sítio, chácara, essas coisas. Galinhas, enfim. E cachorro, então, muitos, sempre tivemos muitos cachorros. Mas eu vou contar primeiro a história do meu gato, meu primeiro gato, que eu achei na frente de casa, numa casa abandonada. Ele era filhotinho, ele era preto com branco. Então ele tinha a carinha preta com branco e eu era apaixonada por ele. E... Puxa vida. Chora não. Emocionou. Emocionou. Bom, o nome dele era Lindo. Lindo. E eu gostava demais, cara, demais. E... Eu acho que... Eu bati, minha mãe contratou dessas pessoas que batiam fotografias na rua, chegavam oferecendo para bater fotografia da família, das crianças, enfim. E aí a minha mãe queria bater uma foto minha, eu acho que ela não tinha nenhuma na época, recém tinha sido adotado. E aí ela deu a ideia de bater com um gato. E aí eu peguei e ele batia, assim. E ele tá olhando pra câmera, assim, ele ficou olhando e eu lembro que depois que o cara bateu, que deu flash, ele saltou longe, né, porque se assustou. E eu não tenho a foto porque ficou com a minha mãe, ela tinha uma foto de cada filho e essa é uma das fotos que ela tinha. E aí ficou, depois a minha mãe já faleceu já há bastante anos já, e aí a foto ficou na casa do meu irmão, que o meu irmão ficou morando na casa depois que ela faleceu. E tá com ele lá, tá lá. Eu tinha, eu acho que 8, de 8 pra 10 anos, enfim. E aí tá ele lá, ficou imortalizado. Infelizmente, ele padeceu do mesmo fim aí dos gatos que a gente mencionou aí no cast, né? O vizinho maldito envenenou. Infeliz coincidência, ele é o pai do vizinho rico aquele, né? Do Atari. Mas eu entendo que os gatos entram e incomodam, mas... Sei lá, a gente sempre pode tentar de alguma maneira dialogar, dar o gato, enfim, mas não foi o caso, né? Ele resolveu matar o gato, a gente tentou fazer alguma coisa que tinha na época de fazer, dar leite e essas coisas, mas no fim ele não resistiu, no outro dia amanheceu morto embaixo da casa. Foi terrível na época, foi demais, pá. Enfim. Fica aí a lembrança. Bah, tá louco. Tá bom. Foda. E... Edu, pega aí, deixa ele dar um respiro. E a segunda animal, também uma galera que eu adorava demais. Peguei, eles chegaram a coexistir, né? A gente pegou filhotinho. Eu não lembro o que... Eram dois... Ah, eu acho que foi o meu irmão mais velho que trouxe ou pegou. Não lembro agora como é que foi. Eu lembro que eram duas cachorrinhas, né? Filhotinhas ainda. E a minha mãe escolheu uma e meu irmão mais velho levou outra pra chácara dele. E ambas morreram de velhas, as duas. A nossa morreu com 16 anos. E ela coincidiu com um gato na mesma época. O nome dela era Susa. Não lembro por que Susa, mas eu lembro que eu botei de Susa, mas a minha mãe chamava ela de algum outro nome que não é Suzy. Minha mãe chamava de Suzy, mas eu chamava ela de Susa e ficou Susa. Não lembro por quê. Enfim. E essa era aquela cachorra... Será que é por causa daquela música Suzana? Não sei, cara. Não sei te dizer, né? Sei, ficou. A minha mãe botou Suzy e não sei por que algum motivo não, a gente não falava Suzy e ficou Suza. Enfim. E ela era daquela cachorra que brincava, jogava bola e corria e coisa e tal. Enfim, e eu muitas vezes eu sofri com esse negócio de fugir pra ter filhotes, Edu. Nossa senhora, muito, muito, muito. Porque ela pulava o muro da casa e saía pra rua pra namorar. E saía eu de noite chamando ela, daqui a pouco vinha ela correndo e pulava o muro e entrava. Toda peralta. Aí, uma vez, ela decidiu pular nos fundos da chácara e era um portão de sarrafo, sabe? Eram várias estaquinhas, assim. E ela escorregou e ficou presa pelas patas da frente, pendurada a noite toda, cara. E aí, só de manhã, quando meu pai acordou, foi lá pra tirar ela. E ela passou várias horas, sabe lá, se ela pulou cedo da madrugada, ela ficou muitas horas pendurada. E ela ficou com cicatrizes nas patas da frente, bem nas juntas das patas, e ficou com cicatrizes permanentes ali, por causa dos machucados, né? De querer pular pra fazer festa. E várias noites eu pulava a janela pra poder ir lá ver por que que os raios dos filhotinhos estavam chorando, cara. Pra pegar eles, botar pra mamar. Às vezes ela pegava, saía, deixava eles chorando e ia passear. Aí eu chamava ela de madrugada, imagina 3 horas da manhã. Ninguém imagina sair de dentro de casa, sair, pulava a janela e ia no escuro, lá no galpão, ver o que é que os filhotinhos estavam chorando. E aí chamava ela e... Não sai daí, fica aí. E ela me acompanhou muitos, muitos anos. Bati fotos com ela. Tenho fotos dela aqui. Infelizmente, a do Lindo só tem uma. Não tenho fotos do cozinho. Mas tenho da dela e ela... E, inclusive... Várias vezes a gente tentou ficar com filhotinhos dela, mas os filhotinhos dela sempre morriam. A gente nunca sei porquê. Mas até que a gente conseguiu ficar com um. Com dois, na verdade. De tantas, 16 anos. Imagina quantas crias ela não teve, né, cara? Porra. E a gente conseguiu ficar com dois, que um filho dela também foi até longe com a gente, que é o piloto. Também gostei muito, gostava muito dele. Morreu de velho também. E no final da vida dela, ela já estava bem debilitada. Ela já andava assim... bem, sabe, com as pernas, já não conseguia se locomover, coisa e tal. E no dia que ela veio a falecer, foi bem triste, inclusive todo mundo ficou muito chateado, porque, pô, imagina, 16 anos, né, cara, acompanhou a gente por vários locais, inclusive a gente se mudou nesse meio tempo, ela foi junto, enfim. Então fica aí a lembrança desses dois animaizinhos aí, que foi muito importante. Que massa, cara. Massa. Cara, legal. Não imaginava que ia ser tão difícil, cara, porra. Não, mas é muito difícil, cara. Eu lembro quando foi em 2015 que eu perdi minha cachorrinha, cara. Eu fiquei na merda, eu tava me saindo pra trabalhar, mano. Eu não fui. Eu mandei mensagem, aí uma das coordenadoras chegou pra mim e falou, cara, fica em casa, entendeu? Eu sei como é que é isso, precisa vir trabalhar, não. É, cara, porque assim... Não é um ser humano, né? Não tem aquela coisa ali, coisa e tal e tudo. Mas a partir do momento que você convive com um bichinho por tanto tempo, que você cria vínculos afetivos ali tão grandes com o bichinho, cara, você sente da mesma forma que você sabe, que você perde uma pessoa que você conhece, que você gosta. Porque você cria vínculos afetivos. Tudo isso são os vínculos que a gente cria, saca, velho? E querendo ou não, se esses bichinhos, a partida deles foi triste, assim, pra nós, é porque nós realmente amamos esses bichinhos tanto que a ausência deles ali causou aquele sofrimento, cara. Porque a quebra do vínculo, né? Você tá... Você perde aquele vínculo ali. E muita gente realmente tem uma empatia muito grande pelos bichinhos, saca, cara? Aquele ponto, assim, de que a pessoa consegue desenvolver vínculos mais facilmente com os bichinhos. A pessoa consegue desenvolver os vínculos mais facilmente com os bichinhos. Até crescendo, eu acho que é muito mais com os bichinhos, até tem pessoas que têm muito mais facilidade com os bichos que com os animais, com pessoas, que, né? Que não. Com pessoas, justamente, cara. Tem uma frase que falam muito, né, que é quase um dito popular, que eu não confio numa pessoa que não gosta de bicho, mas eu confio num bicho quando ele não gosta de uma pessoa. Exato. Tem vários. Tem várias frases assim que de colocar na porta aquelas páginas no Facebook de animais, né? Tipo assim, a casa do cachorro, então se você tá incomodado, pode sair. Até um tempo atrás aqui, é que ela desbotou, aqui na porta de casa tava escrito assim: animais são bem-vindos, pessoas toleradas. Não. Mas é bem isso. É, a página é que eu, no Facebook que eu mais gosto, provavelmente existia uma comunidade no Orkut, é Prefiro Bicho que Gente. Com certeza. É. Com certeza. Cara, quer estragar o meu dia, ou, enfim, qualquer coisa, tempo, o ano, é me falar, me contar, me mostrar alguém maltratando um animal, independente do bicho que seja. Porra, não, cara, não cara, consigo, cara. Fim, é o fim do mundo pra mim, cara. Deus livre. Eu também. Esse caso recente aí do que teve do Carrefour, não nossa consigo. Nossa senhora, cara. Nossa. Eu não consegui. Isso aí foi tenso, mano. Não, eu não vejo, eu não vi, não, não. Nem vi. Só via as não sei se dá pra chamar de memezinho, mas as fotinhas que as pessoas botavam lá do anjinho, lá, enfim. Aí depois vem as contrárias, né? Tipo, as pessoas mostrando em outros locais os bichinhos, tipo, o cachorrinho que foi promovido a gerente de tal lugar, então ele anda de crachazinho e coisa e tal. É, de um posto de gasolina. Isso, porra. Pô, cara, porra. o pior de tudo pra mim é que os bichinhos, eles são praticamente indefesos, cara. Eles não têm... Como se defender intelectualmente por causa que, sabe, eles são sujeitos àquilo ali. Eles são criados por humanos, então eles não acreditam que um humano pode fazer algo tipo assim. Então eu vejo muito vídeo no Facebook, assim, veja, ela não, a gente só de chegar perto ela já chorava, ou seja, aquele bicho sofreu muito na mão das pessoas. Então tive tipo, a já vi também. Já viu, né? O cachorrinho chorava, assim, ele já começava a berrar, se assim, encolhia todo e coisa e tal. Aí tu encosta, aí vai devagarinho. Aí daqui a pouco, dá tanto tempo depois, aí o bichinho pulando, brincando, fazendo carinho. Porra, isso é triste demais. Às vezes até os vídeos que são bonitos, eu tenho dificuldade de ver. Porque mostra no começo mostra como é que o animal tava. Eu vi uma vez de um gatinho que tava... Eu não sei o nome daquele lugar, tinha muito nos filmes americanos, talvez até seja nos Estados Unidos. Que é onde corre, é um córrego, mas ele é todo... Até os filmes que os carros fugiam por dentro, assim, tinha aguinha escorrendo, que é um tipo um esgoto. Eu não sei que lugar que é, o que que é, mas enfim. É como se fosse um esgoto. Deve ser Nova York. É como não, se fosse... aquele de Los Angeles, eu sei o que que é. Aquilo é porque Los Angeles ele tem aquelas chuvas torrenciais. Ah, é tipo um então córrego. Quando, é, aí eles fizeram aquilo ali é enorme, tem 20 e tantos quilômetros, pra quando dá aquele chuvão, não alagar a cidade, então passa por aquele córrego. Sim. Eu sei onde é, o que que você tá falando. É, aí lá no meio, eu vi as pessoas filmando, lá no meio eles deram o zoom, senti um gatinho. O gatinho tava num estado lamentável, filhote. E aí eles pegaram, levaram o gatinho, ele não conseguia abrir os olhos, ele tava assim, uma pata, tava no estado lamentável. Aquele eu consegui ver tudo. Eu sei que eles levaram o gatinho, trataram, passou, até que ele tava saudável, um gatinho normal, sem a patinha, mas ele brincava. Nossa, realmente é muito emocionante, cara. É algo assim, é difícil de ver, mas o final, o resultado final é muito gratificante. Eu vi um desse de um cachorro, juro pra você, ele parecia pedra. Pois é. De tão... Nossa. É assim, ele parecia pedra, de tanto o pelo tá sujo, que embola, sabe? E sim, o cachorro ficou igual pedra. Aí... Não deu nem... Não, assim, você não viu o que que era. O cachorro era cinza. Era todo cinza. Quando você foi ver, o cachorro era um poodle preto. Ah, Deus. Depois que trataram do bicho... Então, tem uma moça que... Assim, eu já vi alguns vídeos. Naquele site do... Acho que é Anda. Que é um site só de animais. Acho que é Anda o nome do site. Então, eles têm uns filmezinhos. Aí mostrou da mulher que pegou o cachorro. E o cachorro era, parecia uma pedra. Aí ela foi, ela tosou o cachorro, porque tava tudo emaranhado, não tinha jeito. Aí depois ela deixou crescer o pelo dele e tudo. Quando você foi ver, o cachorro era preto, ele não era cinza. Ele era um poodle preto. Ao mesmo tempo que a gente fica indignado com as pessoas que abandonam os animais, a gente sabe que tem tantas outras pessoas que ajudam esses animais, né? Que, de alguma maneira ou outra ajuda. E eu sinto tão mal, eu não tenho como fazer algo do tipo, entendeu? Pra mim é impossível, então, sei lá, às vezes eu me sinto mal, então eu nem tenho tantos animais, eu gostaria de ter mais, mas é complicado, cara, é uma coisa complicada, eu gostaria. Por isso que eu disse, se eu ganhasse na Mega Sena... eu tinha os 24 e a casa... O problema é que eu não jogo. É difícil de ganhar. Mas... pros ouvintes aí, pra quem tem seus animaizinhos e cuide bem, cuide muito bem, porque ele só te devolve amor, cara, só. Eu olho pra minha galerinha, eu vejo que no fundo dos olhinhos dela, assim, ela me ama muito, muito, muito. E quem não tem condição de ter um bichinho em casa, entendeu? Viu um bichinho de rua, com condição de rua, ajuda, bota nem que seja um potinho de margarina com água, um pouquinho de comida, sim, entendeu? Qualquer coisinha assim já ajuda, já que os bichinhos não tem culpa de estar na rua. E se não tem condições, acha que não vai conseguir cuidar, não tem tempo, não pegue. Não pegue. Se é pra abandonar, não pega, cara. Não pega, não abandone os bichinhos. Não faça esse tipo de coisa. É, dureza, cara. Eu acho que é isso daí. Eu só tava procurando meu gatinho. Que gato? Um que tem quatro patas. Ah, não diga. É, não é mesmo, Chaves? Ele tem quatro patas, né? É, mas não é gato, é mascote. Mascote. Isso. Certo, gente, esse cast aí rendeu bastante. Eu acho que foi muito legal, triste, legal e emocionante. Sim. E revoltante, tudo ao mesmo tempo. É um misto de sentimentos. Mas foram fica aí. Tantas emoções. Foi demais. Então agora vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, igual a gente comentou, né? Se quem tem amor pelos bichinhos, cuide, cria, fica junto e tal, aproveita enquanto pode, porque, né, nós humanos tendemos biologicamente a viver mais do que os bichinhos, mas é isso aí, se você não tiver condições, realmente não pegue, porque você abandonar é uma tortura emotiva, não é legal, você, né, deixa o bichinho acostumado, é uma crueldade, abandona. Eu chamo de crime, inclusive, pra mim é um crime. É. Porra, eu, justamente. Se um dia eu tenho horror à política, não digo que eu nunca vai entrar em política, coisa e tal, mas se eu entrasse, com certeza eu ia tentar de todas as maneiras criminalizar o abandono de animais, cara. Porque é uma crueldade. Sim, eu também. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, Tim Blue. Se hoje em dia os pais abandonam os filhos, imagina um animal. E não acontece nada. Não. Entendeu? Não adianta. Muitas vezes a mãe fica com o filho, o pai vira as costas, aí o caboclo não quer pagar a pensão e tudo. Quem dirá animal? Eu tô dando. Até eu ia falar antes, eu tô dando. Ao contrário também, viu, Fabi? Ao contrário também. Então, também tem. Também lógico. Tem. Esses dias, inclusive, vi a mãe aí que jogou o carrinho de bebê assim na rua, assim, na calçada, e se machucou. Tem dos dois lados. Tem sim. É que a maldade humana, é igual disse Renato, né, cara? A maldade humana não tem hora e não tem lugar. Não, a única vitória assim que eu vi, vocês estavam falando do cachorrinho do Carrefour. Eu li, acho que foi hoje de manhã, que vão abrir um hospital veterinário público em São Paulo com o nome do cachorrinho. Olha, justo. É, eu frequento uma casa espírita de São Francisco de Assis. E de sábado a gente faz o atendimento para os animais. Olha, bom, que massa. Caraca. Ai, que bacana. Então lá na religião espírita, os animais têm alma. Tem. Sim. Olha, tem. Todos temos alma. Já me agradou um pouco, hein? Eu me simpatizei, tem. Viu, sabe? Tem. Viu? Tem. O engraçado é que vai bastante bichinho pra gente cuidar, né? Tem domingo agora mesmo eu vou participar de uma feira que a gente vai fazer o tratamento gratuito para os animais, né? Então o pessoal que leva animais de rua, a gente vai até o pessoal de rua, a gente pergunta se eles necessitam de ajuda, se eles têm os bichinhos, a gente ajuda, tem um veterinário que vai, olha o bichinho, vê se precisa de vacina e tal, tudo gratuito. A bem grosso modo, assim, de dizer, a religião espírita, dentro do conceito de evolução espiritual da doutrina espírita, a alma vai evoluindo, sabe? A alma do animal vai reencarnando e tal, para chegar humano e coisa e tal e tudo. Que é uma ideia também que já era usada lá na Grécia Antiga, lá após a época dos deuses, né? O Platão já falava sobre isso, Aristóteles também. A ideia de que a alma, a alma, ela não... Aquela coisa, né? Não se perde, não se abandona, ela volta... E de acordo, você pode voltar como animal também. Os gregos acreditavam no... Barato tem alma. É toda uma evolução, né? Vai começando do átomo, aí vai virando bichinho, aumentando, né? Sim, é, sim. Até as plantas teriam assim, alma. Ó, peixe não tem alma, peixe não tem alma. Peixe não. É, meu Deus. Fernando, vai lá, Fernando, já emenda aí. Cara, primeiramente falar pra galera aí que tem... animais de estimação aí pra cuidar deles da melhor maneira possível, né? Porque, como eu tava comentando aí, tem muita gente que pega um animalzinho que nem tá na moda pegar animalzinho pra criança. Ah, meu filhinho quer um bichinho. Aí pega o bichinho e a criança fica duas semanas com o bichinho e não quer mais. Não, mas nem a questão de não quer mais, Fernando. Ó, não deem animais para crianças. Crianças... Não é brinquedo. Animal não é brinquedo. Não façam isso. Não deem animal para criança. Pelo amor de Deus. As minhas maiores crises de raiva e de impaciência foi quando eu vi crianças com animais, gatos e cães na mão, cara. Chega a me dar nos nervos. É, então. Esses dias eu tive uma discussão familiar por causa disso, mas não veio ao caso, né? Mas é... Vamos cuidar dos bichinhos, cara. Que nem você falou, os animais não têm culpa de estarem nessas situações, entendeu? Eles simplesmente querem dar pra você o melhor que eles têm. Eles não têm como falar, não têm como se comunicar verbalmente, mas eles mostram pelo olhar, pelo carinho, do jeito de chegar, entendeu? Que nem a minha cachorra mesmo, cara. Por mais que eu fique fora de casa... Às vezes, agora mesmo, faz uma semana que eu não vejo ela, porque a minha esposa foi viajar e teve que levar ela no carro, porque ela não queria ficar comigo, ela queria ficar com a minha esposa. Eu falei, então leva ela. Então, tipo, a gente às vezes se fala pelo celular, por chamada, aí eu converso com ela assim, ela fica olhando, ela começa a lamber o celular, cara. Eu olhei um negócio desse e falei, cara, como pode um negócio desse, cara? Yeah. Então, tipo, é um negócio assim que você pega um... Eu fui muito difícil pra eu pegar essa cachorra pra cuidar dela. Porque é a mesma coisa do Blue, cara. Tem um apego muito grande com um bicho, assim, porque é uma coisa que você dedica, você dá muito amor e carinho. E de repente vai embora. É brabo. Então é complicado. Então quem tem, cara... Dá o seu melhor, seu carinho, sua dedicação e cuida da melhor maneira possível. Que eles só querem dar amor pra gente, só isso. Exatamente. Flávio? Ah, bom, cara, um ótimo tema, cara, falar sobre os bichinhos que só dão alegria pra gente, cara. Não tem como, cara, a gente não se emocionar e falar, cara. Eu tenho que falar o que às vezes acontece aqui com a cachorra aqui. Às vezes eu passo um final de semana na casa da Manu, entendeu? Aí às vezes eu fico um tempo sem vir em casa. Quando ela me recebe, cara, ela mostra os dentes sorrindo, cara. Ela fica mostrando os dentes assim, ó. Ela sorri, entendeu? Ela faz mó festa e tal. E assim, quem tiver condições, assim, eu não sou de falar que pra não comprar. Pra não comprar cachorro de raça e tal, porque cada um é gosto de cada um, mas optam de preferência por adotar, cara. Adotar é a melhor forma de você pegar um bicho, porque é carinho assim automático, cara. É uma gratidão, é um amor, um carinho que o bicho tem pela gente, cara, porque que é indescritível, cara. Que dificilmente um humano vai te dar de coração, cara. Dificilmente. Não vai. Dificilmente. Entendeu? Então, se puder, adote um bichinho, um gatinho, um cachorrinho, que você vai estar fazendo a vida dele melhor e a sua também, com certeza, cara. Eu lembrei agora que eu tive uma patinha também de estimação. Olha aí. A minha mãe trocou com um vizinho porque o dono da chácara não queria patos no... Porque comia muito. Então daí a minha mãe trocou por uma galinha. Vixe. Aí um dia chegou visita lá e minha mãe fez a galinha pra nós comer. Colou. E enquanto eu chorava, eu deliciava uma linda coxinha. Ele mordia e a lágrima escorria. Fabi, vai lá, Fabi. Bom, acho que todo mundo já falou, né? A única coisa que eu posso falar, se você tem um bichinho de estimação, no caso, se você tem condição de cuidar, você pegou aquela coisa assim, curta a jornada, entendeu? Como você falou, Team Blue, eles duram muito pouco, entendeu? Eles dão várias alegrias pra você. Então, é o que eu sempre falo, tem muita gente que deixa lá no quintal, amarrado, não sei o quê. Se você quer dessa maneira, não tenha, entendeu? Pra mim, hoje em dia, pra você curtir um animalzinho, você tem que deixar é na sua cama. Eu adoro. Ele baba, eu babo junto, a gente dorme uma beleza, é aquela bagunça, e dorme tudo na minha cama. Às vezes eu tô vendo série, é um braço pra um, é um braço pra outro. É. Aí pra dar pausa é difícil, mas a gente vai indo. É. Entendeu? Então, assim, curta a jornada deles, eles duram pouco. Entendeu? Uns duram 15 anos, tem outros que eu perdi com 5, entendeu? Então, assim, você não sabe quanto tempo eles vão durar. Então, curta. É verdade. Então tá. Gente, muito obrigado. Bom. Espero que vocês tenham gostado aí desse cast. Foi muito bom relembrar, mas algumas lembranças são fortes demais. A gente, dessa vez a gente exagerou, eu suponho que nunca vamos falar de um tema assim que mexa tanto com a gente quanto esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar e falar dos seus bichinhos. Mandem e-mail aí pra falar dos seus bichinhos pra gente também. Fabi, muito obrigado por ter comparecido e espero que também tenha gostado. E espero que tu volte mais vezes aí, porque tu sabe que aqui o Machine tá sempre com as portas abertas aí pra te poder voltar. Mas não esqueça de fazer um jabazinho lá do teu podcast. Então, pra quem não me conhece, eu sou Fabiana. Eu tenho um podcast chamado Pílulas de Beleza. Lá eu falo sobre a beleza dos cabelos e da pele. Então, se você quer aprender a cuidar do seu lindo cabelo e da sua pele gastando pouco, é só ir lá no pdebeleza.com.br e ouvir. É pequenininho, geralmente é entre 4 e 10 minutos cada episódio, e uma maratona você escuta acho que quase todos. Tá bom? Então, muito obrigado pelo convite. Adorei o tema, apesar que ele foi, assim, muito emotivo. A gente teve muitas emoções aqui. Mas eu gostei de falar sobre os meus bichinhos. Certo. Então, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E... Edu, será, Edu? Será que o Spider tinha bichinhos de estimação? Ou ele também é antissocial com os animais? Rapaz. Uma boa pergunta. Essa pergunta é capciosa. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros de todo o fluxo temporal. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo, Neilson. É, bora aí gravar uns e-mails aí. E dessa vez, participando aqui também há muito tempo que não vinha, o Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Sentiram a minha falta? E aí, Edu? E aí, Neilson? E aí, cara? E olha só, o dia que o Team Blue aparece é o dia que tem um e-mail só pra gente ler. Não, por isso que Tava bom quando o Tim Blue não vinha. Mas eu semana passada era um só também, porra. Eu achei, que o Edu ia falar bem assim, no dia que o Tim Blue veio, os fios poca. Eu achei que era isso, cara. Por isso que o Flávio ficou das 9 da manhã às 3 da tarde sem luz hoje. Caraca. Mas então vamos ler o e-mail que nós temos aqui, que é um e-mail do Adriano Koichi Otomo. Acho que eu falei certo o nome dele aqui, né? Não, não falou não. Fala aí, Nilson, como é que é o correto, Nilson? Eu sei lá. Ele deve ser de algum clã ninja, só pode com esse nome aí, velho. Só não pode ser ninja de vestido de gari, né, cara? Aí não dá, não. Por quê? Ué, charuto lá, pô. Ah, Naruto, puta que pariu, que é a roupa laranja. Parece um gari véio. Correndo atrás do lixo, mano, do carro do lixo. Cara, eu nunca tinha ouvido isso na vida. Porra. Essa é nova. Ele mandou aqui... É nova. Ele mandou aqui um e-mail com o seguinte assunto aqui, ó. Sugestão de tema para podcast. E ele diz É para podcast. Qualquer um pode usar, não precisa ser só machine, viu, sabe? Né? Uma sugestão aí pra criar um podcast novo, pelo visto, né? Porque nem sugestão de tema. Ah, não, tema para podcast, é verdade. Ah, aí, Edu, lê direito, Edu. Porra, depois é eu que não leio, né? Foi mal. Ele diz aqui o seguinte: fala, machineiros. Acompanho seus podcasts há mais ou menos uns 2 meses. Só agora resolvi mandar uma mensagem. Adoro ouvir, principalmente na academia, Edu, e em casa. Faz uma pausa aí. Só agora, depois de 2 meses, cara, tem gente que tá ouvindo há 4 anos e até hoje não mandou e-mail. Ele é até bastante novo, mas pelo menos enviou, né, cara? Alguma coisa, né? Tem gente que tá há 4 anos ouvindo aí e nunca mandou e-mail nenhum. 4 pra 5, né? É. Tem ouvinte também que mandou e-mail deixando na caixa de rascunho mais de 2 meses, esqueceu que tinha que enviar. Pô, mas se tá na caixa de rascunho, não mandou, porra. Então, tem ouvinte que escreveu o e-mail e deixou na caixa de rascunho. Caraca, enviou na caixa de rascunho. Essa zoeira tá desde o cast 90 e alguma coisa, cara. Caraca, faz anos, hein? Faz. Ué, essa zoeira é igual a maçã. Ela já é característica do Machine Cast. E ele continua aqui, ó. Adoro ouvir, principalmente na academia e em casa enquanto faço meus afazeres, como lavar louça e cozinhar. Cara, eu adoro ouvir podcast lavando louça, realmente, é legal. É bom. Surgiram. Eu odeio lavar louça. Né? Surgiram um tema como continuação daquela da Copa do Mundo de 94. Falem dos acontecimentos e ocorridos durante as vidas de vocês durante a Copa de 2002, o ano do Penta, e eu tinha 14 anos nessa época. Hoje tenho 31. Bons tempos. Lembro, inclusive, da revista do Penta, que comprei usada no feirão de domingo e folheei até surrá-la completamente. Caraca. Muita nostalgia. Porra... Ai. Até tá no plano realmente que... falar da usou do ca... Penta usou tá no plano. Até... Hein, usou a camisa até desfalecer a camisa. O ano do Penta até tá nos planos aí, mas talvez a gente faça 98 anos, que foi uma das melhores copas, né, Nilson? Pois é. Não fosse aquela. Chega a dar até doideira, cara. Aquelas pocadas que deu no Ronaldo Leitão lá. É isso mesmo, vamos deixar. Vamos deixar pro cast, que isso aí é polêmico. Respeita, rapaz. O Ronaldo, falar desse jeito do Ronaldo, pô. Ronaldo fofômeno, você não pode falar essas coisas dele, não. Pô. Terminou aí? Terminou o e-mail dele, Edu? Terminou. Ah, então... Muito obrigado aí, Adriano, pelo seu e-mail. Cara, não espere mais 2 meses pra mandar outro e-mail pra nós, não, cara. Já mandou o primeiro... Viu aí, ó? Foi lido na leitura de e-mails e comentários. Então manda mais. Participa aí agora toda semana. Manda e-mail de todo o cast aí. Manda sugestões de outras pautas aí também. Serão todas muito bem-vindas. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Gostaria muito obrigado aproveitar, Edu, pra dar uns recadinhos aí pro pessoal. Primeiro que a gente voltou no Spotify. Quem quiser ouvir aí todos os episódios do Machine Cast lá disponíveis no Spotify. Inclusive em todos os agregadores aí. Quiser procurar as plataformas, a gente tá nela. E hoje também a gente acabou de criar aí o PicPay. Quem quiser dar uma graninha aí pra ajudar a pagar o salário do estagiário aí. Qualquer 5 pila já paga 6 meses de salário dele. Caraca. Caralho, subiu o aumento do salário aí, porque antigamente era 10 meses. Caraca, é que trocou. O governo fez uma lei aí que tem que pagar mais pros estagiários. Ah, tá explicado. E também um agradecimento especial aí pro Albeck, né, que tem contribuído lá no Padrim lá. Continue assim que a gente consegue botar uma comidinha na mesa do estagiário. Pois é. Olha só. É isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Muito obrigado a vocês que acompanham o MachineCast. Não se esqueçam que se vocês quiserem participar da leitura de e-mails e comentários, vocês precisam mandar um e-mail para nós. Assim você será lido aqui junto com todo mundo que manda. É isso aí. Nos vemos na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Falou! Off Topic. Não, mas a Sandy é a diva do pop, não é não? Sei lá, eu só sei. Ela vai mais na vibe da Lorde, da Lana Del Rey. A Sandy é a protagonista da Playboy que todo mundo queria e que nunca existiu. A França, ela não precisa não, isso é fato. Não, não precisa. Ela teve uma polêmica, não sei do que, do cu. Ah, é porque ela deu uma entrevista pra Playboy e aí ela falou na entrevista que ela acha que é possível existir prazer no sexo anal. E aí botaram lá que ela gosta de sexo anal. Pra te ver como. Pô, é que a mulher só filosofou e falaram que ela já fazia e já contaram quais os instrumentos que ela usava. É, exatamente. Deus do céu, coitada dessa moça. Não, e ela dizendo, uma vez eu vi uma entrevista dela dizendo, pô, as pessoas acham que eu sou virgem, meu Deus, eu tenho 28 anos e sou casada. Não é? É claro, nunca apareceu pelada, nunca teve polêmica desse tipo de coisa e tal, e as pessoas ficam, né? Ah, ela é daquele tipo que as pessoas pensam que ela nem no banheiro vai, né? Então... Exatamente. Sim. Mas tem, nem, eu não me lembro qual foi a emissora que fez uma... Não sei se foi a Record ou se foi a Globo mesmo, que ela fez numa lanchonete, né? Fecharam a lanchonete, ela tomando um suco. Eu não me lembro se foi com o Gugu ou com quem. E ela conta isso. Ela fala assim, eu sou a pessoa que não faz nada na vida. Eu não vou no banheiro, eu não arroto, eu não, não solto pum. É. Eu sou... Ela fala assim, eu sou isso, entendeu? E pra ela, fala assim, pra mim é a coisa mais estranha, porque eu faço tudo isso. Cheguei. Ó, quem chegou? Boa noite. Boa noite, Edu. Fabi. Edu. Bem-vinda de volta, Fabi. Obrigada. Saudade de você. Você sabe que a gente tem uma sintonia boa. Ai, ah, com certeza. Caramba. O Tiblu falou aí, hein? É. Eu tô saindo aqui tchau também. Pra vocês. Tô saindo aqui também. Vai com Deus. Aí, ó. Olha só. Viu? Que ousadia. Caraca, velho. Ah, é, viu, Fabi? Isso é tudo ciúme, ó. Ah, eu tô vendo. Eu vi hoje umas tirinhas do Machine. Uhum. Nossa, eu adorei hoje. Hoje teve 300 milhões. Nossa. Eu gostei daquela do Edu. Qual é, Edu? Porque o Edu não sabia onde é que ele tava no negócio, ele não sabia se ele tinha postado no grupo, se ele tinha sonhado, se tinha acontecido. É, sim. Eu achei ótima essa. Da gravação, né, do cast lá, que disse que já tinha gravado. Caraca. Isso acontece todo dia, velho. Toda semana eu largo lá o tema e ele fala, mas a gente já gravou isso. Meu Deus do céu, a gente nunca nem falou sobre. E ele, não, já gravamos já. Jesus amado. Ai, ai, ai. Não, e eu ainda faço umas capas de cast fake, e aí digo pra ele, olha, Edu, faz texto disso aí. Aí ele, ah, tá. E ele acha que gravamos mesmo. Ai, Edu. A do texto foi exagero do Team Blue aí. Na verdade, ele só perguntou o que eu achei da capa, eu achei que ficou massa. Ele perguntou um negócio do cast, eu tô tentando lembrar quanto que a gente gravou. Eu tô falando, uai. Cara, daí eu olhando assim, falei, pô, se a gente gravou, foi esse ano, porque pra trás não foi. Depois eu tô assim, falei, mas a gente não comentou disso? Como é que gravou o negócio e não comentou disso? E aí, no outro dia, ele veio com um tema que, ah, aquele cast que a gente gravou sobre tal tema, a gente nunca gravou sobre isso. Gravamos sim, é depois que ele viu que a gente falou sobre no grupo aberto ainda por cima, nem foi no fechado. Tem nada a ver com gravação. Ai. É desse jeito. A gente se diverte, é? Deus livre. É demais. Mas tem que parar com esses entorpecentes, Edu, porque tá demais. Não, pô. Pois é, cara. Se parar com isso, vai acabar os memes. É. Mas eu tô preocupado com a saúde dele, né, cara? Pô. Edu no começo não era assim, gente. Edu no começo não era assim. Aí começou a ficar assim de uns 4 anos pra cá. Bom, o cast tem 4 anos, né? É, então sempre foi. Ai, ai. Caraca. Pô, sacanagem. Como assim, né, cara? Não sabe o tema. Caraca. Mas é. Porra. Voltou sozinho, ó. Não, miserável. Eu volto. Não, agora tem um botão de voltar pra chamada ali automático. Você entra na chamada por conta. Que merda. Esse Skype só tá piorando cada dia, hein? Porra, cara, olha que invasão de privacidade. Às vezes você não quer a pessoa na chamada, a pessoa pode se convidar pra chamada. Sim. Não é? Me convidaram primeiro, pô. Não, mas a gente te tirou da chamada, a gente não te quer mais na chamada, você se autoconvidou de volta. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Dá pra eu tirar também? Olha que engraçado. Olha aí. Pô, ele tava gravando, caralho. Ele tá gravando backup, pô. Agora já. Puta merda, faz isso não. Ô louco, hein? O seu golpe só não funcionou porque eu já entrei na chamada autoconvidado, entendeu? Ninguém me incluiu na chamada, eu já entrei por conta. Ô louco, hein, Edu, tá parou, ele estopou aí a gravação. É isso? Achei que ia dizer alguma frase? Não, tudo bem. Eu não, você quer que eu fale do meu demônio? Não. Eu tenho um demônio aqui em casa, entendeu? Eu não tô dando conta, o salário não tá dando pra pagar a destruição dela, não. Entendo o feeling. Venezuela tá aceitando doações. Mas não está aceitando. É demônio da Tasmânia? Oi? É demônio da Tasmânia que tem? É, eu tenho um demônio da Tasmânia em forma de gato. Caraca. Olha aí. Ela já tá aprontando aqui já. Só um pouquinho, gente, por favor. Só um pouquinho, já volto aí. A natureza quando chama, tô falando, é assim. É, só que essa natureza deve estar com um rolo de macarrão na mão. Ah, ouviu falando que o Edu tava alisando o pelo do cozinho? Que porra é essa aí? Cara, pior que eu não sou ciumenta, assim. Todo mundo pergunta, nossa, mas o Léo falou um monte de coisa, você tem ciúme? Eu falo, não. Aí isso é muito positivo. Não, e ele faz as brincadeiras e fala que é a bolinha do saco de um, aí fala que é não sei o que é do outro. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, que é isso? casou com a pessoa errada. Caraca, ó o Edu furando o olho do Léo aí. Que isso, Edu? Ó. Falando que a Fabi casou com a pessoa errada. Que coisa, que é isso? Mas o Edu não gosta do pacote aqui, minha filha. Ele gosta de outra coisa. Pois é, eu estaria furando o olho da Fabi. Pois é. A fruta que a Fabi gosta, Edu come até o caroço. Então vamos continuar ali. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.